Anteriormente, no Necrofilmecon. Peraí, eu tava do lado da fantasma o tempo todo. É, na verdade, o Sean, ele é sensacional. Burro feito uma porta. É, se você reparar nas roupas da Chrissy, ela tem um botão preso ali, acho que do lado direito, que tá escrito assim, Dead Inside, na bota. Morta por dentro, caralho. Cara, só você pra perceber uma coisa dessa, pensando. Não, mas é que aparece várias vezes. Eu nem sabia que ela... Meu nome é Pensador Louco e eu sou o podcaster mais fudido e ralado do Brasil. É, o resto da história vocês já estão cansados de saber. Um dia de ressaca eu fui abduzido por Dea Shagur, um monstro lovecraftiano parecendo uma rolha de poço verde com tentáculos, e deixado neste cinema caindo aos pedaços. Seu plano demoníaco era me fazer assistir os filmes mais estranhos e desconhecidos do mundo com a ajuda de outras vítimas, de maneira a infectar os ouvintes com a anarquia cultural necessária para trazer a revolução. Contudo, depois de levar mais no lombo a cada episódio do que tem vermes atualmente comendo o rabo podre do Olavo, ele desapareceu. Escafedeu-se. Decidiu se tratar num spa porque, aparentemente, ficar perto de mim era tóxico demais e lhe dava rugas. Em seu lugar veio Shuma Goretti, um diabo bigodudo de fala mansa, o qual prometeu maneirar na tortura, mas só me fez sofrer ainda mais. Ai, ai, é ouvinte. Esta é a parte em que eu diria, você está no Necrofilmecon, mas não desta vez, porque Shuma Goretti aparentemente está trancado no meu quarto com a minha TV, minha Nerdflix e não me deixa entrar. Abre a porta aí, chifrudo de meia tigela, a gente tem um episódio pra gravar. Não enche meus sacos, já não te falei pra não me dirigir mais a palavra? Mas que inferno, os participantes já estão chegando, minha última cueca limpa tá aí dentro. Peraí, tu tá assistindo desenho animado? Você chama isso aqui de cueca? Ai, eu tô me assando nesse saco de batata mofada faz uma meia hora. E acima de tudo, o que eu faço ou assisto na minha privacidade é um problema meu, seu monte de banha. E pelo visto você continua um diplomata, seu... Ei, é o desenho da Patrulha Canina? Quem te viu e quem te vê, Shuma Goretti. Todo aquele papo de não se render a corporações ou gigantes da mídia e o senhorito tá vendo animação de bichinho antropomorfizado. Com licença, que... você por acaso tem algum problema com bichinhos falantes? Quem diabos é você? Acaba com ele, Elsa! Que mané, Elsa? Saiba você que não vou tolerar furrifóbicos em minha presença, então modere seu linguajar. E caso queira saber, sou uma agente social coach e estou aqui para fazer um detox em Shuma Goretti e depois postar seu avanço em redes sociais. Meu nome é Influelza, mas pode me chamar de Elsa, que é o nome mais instagramável. Mas que porra acontece no Teatro Escuro? Será que eu não tenho mais um dia de paz sequer aqui? O que acontece é que Shuma Goretti anda estressado por aparentemente... deixa eu ver aqui. De ter que conviver com uma lesma misantropa, nojenta, desprovida de cérebro. Você não saberia de quem se trata, né? Bem, de qualquer forma, eu passei pra ele um diagnóstico de desenhos fofinhos. Só coisas alegres, inspiradoras, pra afugentar as nuvens escuras do desânimo. Isso e cortar quaisquer relações com que ele se referiu como uma rolha de bacon pré-histórica. Isso sou familiar pra você? Olha, você pode pegar essas tuas ofensas passivo-agressivas e... Não xinga, senão vai ofender os cachorrinhos e eu vou ficar puto. Porra, bons tempos que eu só era retalhado e esfregado com água sanitária. Credo, você é muito negativo. Não à toa, Shuma Goretti está deprimido. Olha, você não tem nada melhor pra fazer do que ficar aqui atrapalhando a terapia? Isso mesmo. Vai passar os recados como se tivesse algo interessante pra contar pra alguém. Não me atrapalha que a Peppa Pig tá quase salvando os patinhos de se afogarem, viu? Vai logo, vai. Vai, anda, desinfeta, faz algo de produtivo, algo que te dê orgulho e você poste depois nas threads com o sorriso de um bom trabalho realizado. Quer dizer, não teu sorriso, que ninguém quer olhar pra isso. Um sorriso de IA vai resolver fácil. Some, vai fazer qualquer coisa. De repente lança aí um react de você assistindo desenho animado. Seria engraçado as pessoas assistirem um porco assistindo bichinhos falantes. Isso seria inédito. Eu adorei a ideia! Merda! I'm a head start for free last summer. Black kids are so much groovier. I ain't no jive-ass black nigger, honey. Fritz the Cat. He's coming your way at this cinema. Inferno de vida minha, ouvinte, eu juro pra você que um dia ainda conseguirei lançar um episódio onde eu comece e termine de bom humor. Não com vontade de me jogar da janela. Um dia. Mas enquanto isto, e sem querer saber dos horrores que Chuma Gorete e a tal Influelza têm pra mim, deixa só eu passar uns recados rápidos aqui pra você. Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, mesmo que você tenha acordado transformado num corvo estiloso jogador de sinuca. Os links estão todos no Linktree, tanto na postagem do site quanto no agregador que você escolher, ou simplesmente escaneando o QR Code da capa do episódio. Você achará todos os lugares para assinar, ouvir, espalhar, seguir e etc. A propósito, depois de toda a treta com o Zé Merda do Elon Musk, eu fechei minha conta do Twitter. Aconteceu agora que eu já enchi o saco daquela merda. Mas em contrapartida, eu estou bem ativo no Mastodon e no Blue Sky, portanto me catem lá. E como sempre, os podcasts estão no Podcast Addict, Castbox, Podchaser, Deezer, Amazon Music, Spotify também por enquanto só, Apple Podcasts, Orelo, onde quer que você me procure para ouvir. Então me procura por lá, assine, compartilhe e ajude a palavra do Teatro Escuro a seguir adiante. Segundo recado, não é porque eu abandonei apadrinhamento mensal e patrocinador que eu não precise ou goste de receber um din-din, um faz-me-rir. E você, que se olhou no espelho e se descobriu um gatinho ou coelhinha sexy, pode ajudar a diminuir meu sofrimento com tudo de errado que me acontece a cada episódio. Se você gosta dos podcasts do Teatro Escuro e quiser deixar uma doação de qualquer valor, e só quando der vontade, pode fazer isso pela chave Pix pensadorlouco@gmail.com ou pelo PicPay @pensadorlouco, que você fará meu sofrimento na mão dos demônios mais suportável. Pelo menos. Ajudando, você recebe o agradecimento por aqui, mas pode também ser chamado para gravar, sugerir temas de episódios e o que diabos mais que você quiser fazer, desde que não envolva meu assassinato ou tortura, porque Chuma Gorete tá aí para isso e ele cumpre, infelizmente, muito bem esse papel. Portanto, eu quero agradecer muito a Luciano Dias, de Curitiba, Sérgio Cabral, do blog Sexta-feira Clássica, Marcos Robles, do podcast Esculhamados, J. Santos, do Água de Moringa, Estela Pinheiro, do Rio de Janeiro, e dando as boas-vindas a Felipe Boquete de Oliveira, por serem os apoiadores furry deste mês até agora. E é Felipe Boquete com TTI no final, tá? Seus mentes sujas do inferno. Muito obrigado por apoiar o projeto e, velho, bem-vindo à turma doida aí. Terceiro e último, eu fui chamado pelo grande e nobre Danilo de Almeida, do podcast musical Já Ouviu Esse Disco, para tocar com ele um novo podcast chamado Dois Caras, Uma Call. É call de chamada, não é de vaca nem de aquela porrinha branca que usam para pintar, mas vocês entenderam. O primeiro episódio já está online, ele saiu há uma semana e meia talvez. O segundo episódio saiu exatamente hoje e, apesar da minha presença lá, é um papo e troca de ideias geracional muito bom de se ouvir. O link para você achar, assinar, compartilhar está aí tanto na descrição do episódio do site quanto no agregador ao alcance dos teus dedões. Faz a festa aí, depois deixa um comentário lá no Danilo para dizer que gostou do programa. Eu tenho certeza que você vai gostar, apesar de mim. Pronto aí, sua influencer de diabos velhos fracassados. Eu passei meus recados e... Caceta! Desde quando você se transformou numa vaca antropomórfica? Em primeiro lugar, sua sobra rejeitada da evolução humana, eu sempre fui assim. E você que não presta atenção em nada que não seja cachaça. Em segundo lugar, a vaca é tuas tetas caídas. Eu sou uma búfala e estou prestes a te demonstrar minha chifrada. Tem algo muito errado comigo, só pode ser. Deve ter sido aquele pau pereira que eu tomei ontem. Eu tô cercado de bichinhos tagarelas por todas as partes e não de um jeito bom. Quem sabe, né? O universo dá uma dica, seu imbecil. Quanto tempo faz que você não lança um microfilme com sobre uma animação, hein? Cala a boca, eu não vou perder meu tempo falando de desenho que... Putz. Suma os dois daqui. Eu tenho um programa pra fazer. Viu como a terapia de furries funciona? Eu... Aposto que ele ainda vai dizer que a ideia foi dele. Atenção, atenção. O cinema do Teatro Escuro já vai começar. He's trying to say something. I've been up and down four corners of this big old world. I've seen it all and... And I've done it all. I've fought many a good man. I've laid many a good woman. And if there's one thing I've learned. It's you get over here and you get down there like that. And now you blonde, you get under here like that. That's right. Fala, gente! Porra, que bom receber vocês aqui no Teatro Escuro mais uma vez. Só reincidentes nesta sala hoje. Espero que vocês estejam bem. Espero que a vida tenha sido boa para vocês até hoje, porque a partir de hoje tudo pode acontecer. E eu gostaria muito de apresentar, começando na ordem aqui, do meu lado, Julian Catino. Olá a todos. Do meu outro lado, a sirigaita soviética Matheus Mantuan. Olá, meus amigos. Sempre bom estar aqui no Teatro Escuro. E do meu terceiro lado, o rei do açaí, só que não, Evaramos Risto. O terceiro lado que é atrás de você, né? É uma forma de ver e as aí, coisas. Pô, muito legal estar com vocês, mais o Evaristo aqui, para falar sobre um animador e um cara que eu acho muito foda, assim, na verdade. Eu sou muito fã do Ralph Bakshi. E entre todos os filmes dele, esse não é o meu favorito dele, mas qualquer coisa a gente conversa depois. Para falar sobre Fritz the Cat, um filme que... uma história que migrou dos quadrinhos para animação e totalmente errada de todo ângulo que você olhar. Então, assim, para a gente começar, eu queria pedir para Julian Catino, que foi quem deu a ideia da gente gravar sobre Fritz the Cat, passasse um... para você, ouvinte, que tem problemas cognitivos e não sabe quem são nem Ralph Bakshi e nem Robert Crumb, que fez a obra original, criou o personagem Fritz the Cat. Julian, eu gostaria que você, por favor, explicasse quem são esses dois jagunços aí. Tá, eu vou tentar aqui resumir muito resumidamente. Começando pelo Robert Crumb, o resumo resumido seria um desenhista de família conservadora, meio chatinho às vezes. Saiu um belo de um hippie, depois de evoluir como pessoa, ou não, talvez... e desenha, passou a desenhar costumes, as pessoas que ele via na rua, etc. Nessa sociedade dos anos 70, dos United States, ele é um pouco misógino, eu acho, mas ele coloca abertamente os seus problemas, inclusive os problemas com mulheres, e até tem um livro com esse título, e eu perdoo ele um pouquinho por isso. Desenha maravilhosamente bem, fez retratos de muita gente, não só da família, mas ficaram famosos vários retratos de figuras famosas que ele já fez. É, eu só queria dizer que o um pouco misógino, não. O Evaristo, que não gosta da Joelma, é um pouco misógino. O Crumb é misógino pra caralho. Não. Eu nunca disse que não gosto da Joelma. Eu disse que não gosto da banda Caribe. É diferente. Sei, olha, tentando livrar a cara aí. E Ralph Bakshi? Olha, Mr. Bakshi... ele é nascido, é um baby boomer, assim, por excelência, nascido um pouco antes da Guerra Mundial, na cidade, né, numa cidade palestina, chamada Haifa, hoje Israel, então parece que Palestina existia mesmo, tá, gente? Mas ele é de uma família judaica, não praticante, virou um pequeno ateu. Ele mesmo disse que era mais ou menos ateu, mas ele não gosta, rejeita o Estado de Israel. Enfim, um pacifista, desenhista, colorista por muito tempo, justificou os estereótipos de suas obras, deixando claro que estudou em uma escola pública com seus amigos black people. Ele mesmo dizia, olha, esses são os retratos da minha vida. E, bom, vocês vão ver que... só falta ele falar que Fritz the Cat foi autobiográfico, principalmente a parte de fumar alguns charros e com uma deusa núbia do lado. É um negócio. O Ralph Bakshi, ele sempre foi do lado independente, assim, da animação independente. Ele sempre foi um puta militante, assim. Muito difícil um estúdio querer bancar qualquer coisa que ele faça. As coisas que ele fazia não eram, não são vendáveis, né? Ele tá vivo até hoje. Ele sempre foi um cara extremamente de guerrilha, assim, de cultura. O cara fez obras maravilhosas, assim. Como eu falei pra vocês, assim, Fritz the Cat não é o meu favorito dele, ainda é o American Pop, que eu acho um filme legal pra caralho, uma animação foda. Mas ele pegou o Fritz the Cat, e já que o Robert Crumb era um figuraça assim da contracultura estadunidense, ele pegou pra fazer o personagem e não pagou nada a ele, deu os créditos pro Robert Crumb, mas não pediu licença, não pediu permissão, porque afinal de contas o próprio Crumb, como com esse pensamento anti-establishment dos Estados Unidos, ele nunca registrou patente sobre as coisas dele. O Ralph Baer falou, não registrou, filho da puta, então eu vou fazer sobre isso, e fez o filme como uma homenagem que o próprio Crumb não gostou muito, né? Não, também porque não é que ele se apropria do personagem, mas Bakshi já tinha um background de não só colorista quanto a desenhos animados, etc. Então ele já tinha uma ideia do Fritz the Cat, e na ideia do Crumb, porque Crumb começou o gato, digamos assim, vendo os costumes, mas era muito, muito mais antigo. Robert Crumb diz que começou Fritz the Cat quando ele era nem assim criança, pré-adolescente, com um irmão que vendiam gibi juntos, e um dos sucessos foi o gato, era um gato mesmo, falando com a turminha de gatos, etc. Então começou sendo quase que uma brincadeira infantil, ele foi evoluindo, mas meio que Bakshi se apropriou do personagem no filme, e é uma coisa diferente do que é no desenho em si. Sim, o próprio Crumb acabou matando o Fritz the Cat. Olha só, isso aqui é praticamente uma cadeia de dominó, notem bem. Ralph Bakshi fez o filme Fritz the Cat em homenagem ao Crumb. Crumb não gostou da homenagem não solicitada e matou o Fritz the Cat numa história em quadrinhos logo depois. Fritz the Cat não foi mais desenhado. Sim. E inspirado nisso, o Angeli, nosso amado Angeli, também matou a Rebordosa pelos mesmos motivos. Claro que ela acabaria voltando depois, porque Rebordosa é... Ao contrário do meu filho, dela é eterna, né? Inclusive, essa história que ele mata o Fritz the Cat no gibi, por assim dizer, ele coloca um conceito que nunca tinha sido mostrado nas histórias, que é o Fritz como um famoso ator de Hollywood, um famoso artista de Hollywood, de fato. Sim. Que ele fez o sucesso dele, ele dá entrevistas lá e acaba, né, assassinado por uma mulher que ele recusa, no fim das contas. Uhum. Mas ele referencia o filme não diretamente, porque ele não fala que o filme do Basque, enfim, mas... Basque, né, acho que é a pronúncia mais correta. Mas enfim, ele referencia o fato dele ter virado um ator famoso, vendido, velho já, semi-decadente, mas ainda vivo, ainda transando 3 vezes por dia ali com mulheres diferentes. E no fim morre com acho que é um picador de gelo na cabeça. Isso, exatamente. Enfim. E é um quadrinho em que a mulher dá o teco na cabeça dele, ele cai, e ele tem uma setinha apontando escrito picador de gelo, tipo, explícito, gente, eu estou realmente aqui, ó, isso é um picador de gelo, era muito essa é a cabeça dele. Isso era muito crânio, ele colocava quadrinhos, né, umas setinhas em cima, fazendo uma explicação bizarra. Sim, aí de nós a gente imaginar que teria sido uma chave de fenda, por exemplo. Sim. Mas então tá. Vamos seguir com a bagaça, então. Matheus Mantuan, meu querido, você paria, imagina que você entrou numa locadora, numa videolocadora, supondo que ainda existisse, e sem saber o que levar, você esbarrou com a capa de Fritz the Cat, e você, por não conhecer o personagem, você virou para ler a sinopse, e qual seria, nas suas palavras, a sinopse que explicaria o filme para você carregar e alugá-lo? Bom, primeiro, no contexto desse filme, eu acho que eu teria que ter entrado na sessão de cortininha do locador, né? Porque ela ficava atrás com a cortininha na frente. Teria que ser nesse contexto, muito provavelmente, se fosse, né, passado. E acredito que a sinopse, pelo menos traduzida aqui, seria algo mais ou menos assim. Nos divertidos e difíceis anos 60, o simpático gato Fritz segue sua vida entre estudos e paqueras, enquanto tenta se encaixar numa sociedade mais complexa do que ele esperava. Em meio a tensões culturais de onde vive, Fritz se envolverá em situações que ele mesmo não entende enquanto trilha seu destino. E aí, algumas linhas abaixo, estaria um outro parágrafo escrito assim: uma importante animação americana conhecida por ter sido a primeira a ter classificação restrita para menores de idade. Porque sim, isso vende, é importante estar na capa. Muito bom. Inclusive, o filme Fritz the Cat tem uma sequência, não sei se vocês sabem, que não foi feita mas pelo... Mas não é com Bakshi, não, né? Não é. Ele recusou, ele falou que não faz sequências e recusou. Que enquanto o Fritz the Cat foi rated X, a continuação foi rated R, que é pior que... que é pior que o SC. Eu não assisti essa ainda, mas suponho que tenha mais putaria ainda. Eu também não vi. Desconheço. Agora não é um choque, pô. Agora a gente já tá, pô, 2024, todo, ninguém mais é inocente nessa caralha dessa vida. É, mas imagina, cara, 1972, foi o ano que eu nasci. Imagina sair um filme de um gato trepador num mundo de animação de pessoas antropomórficas. É, todo mundo é um animal, e, exceto uma pessoa. Tem uma mulher na loucura do Fritz, que é uma mulher de Crumb. Não sei se vocês perceberam. É a única pessoa humana que tem naquela caralha de filme. Deve ter sido um puta choque pra sociedade mesmo, cara. Deve ter sido um filme amaldiçoado, assim. Ah, com certeza, por ser desenho, principalmente, né? E por ser um desenho bonitinho, né, cara? É, e por mais que se diga amaldiçoado, tem uma informação interessante, que é a animação de maior retorno financeiro da história. Tipo, com o menor custo versus o retorno. Foi a animação mais barata que gerou mais dinheiro como consequência. Sim, pra caralho. A maior parte no que eles chamam de mercado doméstico, né? Mas, tipo, eu imagino que não passou muito no cinema, com motivos óbvios. Mas foi a animação que mais lucrou comparado com o baixo custo. Pô. Isso ao longo da história, pelo menos é a informação que temos, né? Imagina a quantidade de adolescente alugando e os pais não reclamando de levar, porque, ah, é um filme de desenho animado. É um desenho. E depois as criançadas toda lá descascando o palhaço lá com os furries do filme. Que delícia. Não, não, não é à toa, cara. Que deve ter feito um puta sucesso, né? É, mas justamente Bakshi já era... Já trabalhava em produção de desenhos animados, então tinha uma ideia de como fazer de uma forma não Disney, justamente. Ele era meio do outro lado da rua do Disney, né? Então faria algo mais artesanal, porém está bem feito. Até podemos falar depois a qualidade, como é, tem uma série de detalhes interessantes. Mas justamente ele caprichou, porém economizou, né? Sim, sim. Inclusive o Bakshi é um cara que gosta muito de trabalhar com rotoscopia. Eu não sei até que ponto em Fritz the Cat isso foi feito em rotoscopia, assim, porque o outro filme que eu falei, o American Pot, ele é todo feito em rotoscopia. Ele levou 2 anos pra fazer, foram mais de 800 mil quadros de desenho pra fazer um filme de 1h30, que acho que não chega 1h30, 1h20, talvez. E é um troço... É um desbunde, assim, a fluidez dos movimentos. Tem alguns momentos quando ele cai, né, depois de, né, que parecem imagens justapostas, não sei se seria por rotoscopia. Mas vamos lá, Evaristo Ramos, lê pra gente o elenco principal de vozes, né, porque é uma animação. Sim. Que faz mais personagens lá no... Tá. Dublando o nosso gatinho Fritz, tem o Skip Nat, que... Pelo pouco que eu pesquisei aqui, ele tem um trabalho de dublagem, né, pensador? Sim. Ou teve, não sei se ainda é vivo. Não, já morreu. Descansa em paz, então, nosso gatinho é o Fritz. Dublando aqui uma das minhas personagens preferidas desse filme, que é a Berta, tem a Rosetta Lenore. Pô, é muito bom. Ela eu acho que tem a melhor frase do filme, né, que ela fala: "Você não é preto o suficiente." Não, desde essa época aí, mostrando que representatividade importa, é. Porque eu me senti na pele do gato ali, já passei por isso. E aí nós temos o John McCurry dublando o Blue, que é o coelho nazista. Sim, o cara que tem a risada mais estranha que eu já ouvi na vida. Oi, esse aqui é o Fritz. Haha. Mas ele é tudo doidão. É, não, né? O cara é viciado em heroína. O cara vive fora da estratosfera. Um monte de tique, né? Uma coleção de tiques, com ele. Tem Judge Engels como a Winston Schwartz, que é a namorada do Fritz. Sim. Phil Selling como um dos policiais porcos. Ele é dubla os dois policiais ou só um dos pelo policiais? Que eu soube, ele faz os dois policiais porcos, que eu acho muito bom. Os policiais. Pois é, mano. Eu não sabia que era só uma pessoa. Nossa, do não parece ser o mesmo, cara. É, cara, não parece. Parece não. Muito que são duas pessoas. Realmente. Sim, sim, sim. E, claro, o Ralph Bakshi, né? Como que faz as diversas outras narrações ali do. É, ele faz quando tem algum repórter de TV falando e tal. que não é um personagem assim fixo, é só uma coisa de passagem assim ele faz. Aí uma coisa que eu não sei, talvez você que é uma biblioteca ambulante, pensador saiba, quem faz The Duke? Será que é o Bakshi mesmo? Peraí. Do corvo. Pô, do pode escrever, deixa eu ver. Vamos pesquisar, estou agora, right já. Esse foi o meu segundo personagem preferido. Cinema, cara. Pô, é, realmente. Pô, eu também fiquei tristaço com aquela morte dele. Não tava esperando pelo aquele filme. Pô, triste mesmo, cara. Cara, aí que tá no IMDB, não tem quem faz a voz do... É complicado. É possível que... Aqui, achei. É o Charles Spider, que faz um... Ele faz o dono do bar... E ele faz também o Duke the Crow. Uhum. O dono do bar, aquele que quase briga com o Duke também, né? Caramba! É, que quebra a garrafa, então é isso, é. Sim. Não parece, realmente parece... É o mesmo caso do policial, parece duas pessoas do plano. Parece a mesma pessoa. É, mas você tava falando do cara que faz os dois policiais porcos. Eles têm muito diálogo no filme. É muito legal ver um contracionando com o outro sendo a mesma pessoa, porque... É, eles são... Tem personalidades diferentes. Sim, ambos são porcos policiais babacas pra caralho. Mas assim, um é um judeu. Sim. Ele tem todo... Cara, não, esse aqui é o meu povo, não mexe com eles. E o outro fala... Caralho, o que é esse bando de cabeludo aqui? Parece uma parada hippie, uma igreja hippie, essa merda. É, um é o mandão e outro é meio que o novato. Sim. É excelente isso, caralho, muito bom. E, Olen, pra gente passar pra parada... pro meiuco mesmo, fala pra gente sobre a produção do filme, fala pra gente e fala pro ouvinte também sobre a produção do filme, o que é que envolveu isso tudo. Bom, o ano da produção foi em outro século, em outra vida, em outra era, em outro mundo completamente diferente, chamado 1972. É catalogado como gêneros de animação humor, a duração é de 78 minutos, um pouco mais do que alguma sinfonia de Beethoven. O diretor é Ralph Bakshi, como já falamos, escritores é ele próprio, com créditos a Robert Crumb, e a produtora foi feita para esse filme, chamada Fritz Productions. O orçamento foi de 850 mil doletas e ganharam um total de 90 milhões, só que 25 milhões só nos Estados rodando Unidos. Rodando os States. O filme fez dinheiro pra caralho. Muito. Oh, pra primeiro filme da animação adulta, assim, foi um golaço, não é? É, assim, é uma coisa de você pensar o quão dedicado a, entre aspas, causa o Ralph Bakshi é, porque depois de ganhar isso tudo, assim, os estúdios deviam abrir o rabicó pra ele. Cara, você pode fazer o que você quiser se você conseguir o mesmo faturamento que isso. E ele rejeitar, porque ele é um cara que não curtia trabalhar para grandes estúdios. Ele foi o cara que nunca se vendeu, entre aspas. E a única vez que ele fez isso, sabotaram tanto ele que o negócio ficou inassistível. Que foi aquele Cool World lá com a Kim Basinger e o Gabriel Byrne. Brad Pitt. E o Brad Pitt. Gabriel Byrne. Ah, sim. Cara, sério, se você pega o que era para ter sido o filme na ideia do Bakshi, que era uma coisa completamente dispara do que o filme se tornou, cara, puta que pariu, teria sido um negócio muito genial. Mas aí, o que acontece? Todo mundo, Gabriel Byrne, Kim Basinger, Brad Pitt era um merda, novato, ninguém se preocupa com isso, mas todos entraram pra fazer achando que era uma animação bonitinha, coisa fofinha e tal, e começaram a cortar as paradas dele. Tanto que numa hora ele falou, cara, foda-se, eu tô cheio de droga na cabeça, que eu vou fazer qualquer merda aí. E foda-se. Que a ideia... Confesso que nunca terminei esse filme. Não, é muito ruim. É horrível. Cara, porque a ideia original... É bem triste mesmo. Era que parece que só eu gosto, né? A Kim Basinger, desenho animado, ia engravidar de um ser humano e o filho ia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Parte humano, parte animação. Ia sofrer tanto preconceito, não no mundo dos desenhos, mas no mundo... real nosso aqui, que ia acabar virando meio que um serial killer, assim, uma pessoa que odiava todas as pessoas, um matador e tal, mas nunca queriam deixar ele fazer esse filme. É um troço que ele foi cortado pra caralho e ele fala que ele odeia ter participado, ter caído na cilada de deixar que um grande estúdio mexesse nas coisas que ele quer fazer, né? Mas agora lá, antes da gente passar pro bloco de perguntas do nosso episódio, eu sempre costumo pegar os melhores comentários do Filmou, aquela rede só de críticos, de experts, e eu gosto de ler só pro ouvinte saber por que ele não deveria entrar no Filmou. Vamos lá, eu puxei cinco comentários, o primeiro diz assim: uma estrela, pois a mesma é uma pérola no mar de bosta que é esse filme. A pessoa também, ela quer brilhar no seu comentário que isso é melhor do que um filme, sim, não é? Sim, sim. A segunda, eu acho que foi um daqueles esquerdolas de tênis verde ali, que ele fala assim, a animação tem ótimas sacadas, mas envelheceu mal, ficando um pouco datado e reforçando estereótipos desagradáveis. O que vocês acham? Ai, que nojinho. Eu acho que o óbvio é falar, você não entendeu, cara. Tipo, o básico do básico, né? Pois é, cara. Você está no filme, cara. Você está lá no meio dos papéis. É você, viu? É, exato, exatamente. O próprio Crumb, ele tem uma personagem chamada Angel Food Max Page, se eu não me engano, é uma mulher negra. E é uma daquelas mulheres de Crumb, muito maiores que todos à volta, fortona, peitão, pernas ultra grossas e tal. E ele usava esses estereótipos justamente para reforçar não o racismo, mas pra combater esse racismo. Eu acho um troço louvável pra caralho. Tem um episódio dessa personagem em que eles querem evoluí-la, e ao evoluir ela fica branca. E ficando branca ela vira uma dona de casa, ela tem que fazer sexo missionário com o marido e etc e tal. E no final ela desiste, falando, não, mesmo sofrendo tudo que eu sofro, eu prefiro voltar a ser preta, que é bem melhor. Então assim, quando você vê esses estereótipos de os corvos pretos e etc e tal, cara, isso é o Crumb e o Bat, através do Crumb, falando mal do racismo. Ele não tá estereotipando nada, cara. Exato, exatamente. Exatamente isso. Próximo comentário diz aqui, tentou mostrar o panorama dos Estados Unidos dos anos 60, mas fez isso com uma história confusa e sem nexo às vezes, fraco. Cara, vocês acharam o filme confuso? Cara, nem um pouco. Então, como assim? Ele começa, né? Ô, meninão aí que você se achou fraco. Ele começa com a geração anterior, que são os caras lá num guindaste trabalhando que nem os malucos, e que não entendem, né, a cultura dos seus filhos, dos baby boomers. Tá super bem explicado cada situação, como o estudante criticando os outros estudantes que estão se matando para passar nas provas, e ele tem todo um devaneio filosófico sobre isso. Cara, que parte você não sacou? Você não sacou nada do filme, aí você não achou isso mesmo. Essa pessoa que fez seu comentário assistiu o filme mexendo no celular, pô. Por isso. Prestou provavelmente. Atenção. Ele só olhava pra tela na hora da punheta ali. Aí, ai, meu Deus, Furry. É agora que eu vou. É agora que eu me acabo. Sim. Próximo comentário foi ícone da contracultura, o caralho. Esse filme é um lixo, barulheira infernal. Caralho, isso claramente foi o Filho 03, cara. Isso foi o Caixa d'Água falando. Só faltou ele falar, filme é lixo. Isso aí tava com raiva, viu? Isso aí ficou puto de verdade com esse filme. Cara, e que barulheira infernal é essa? Cara, o filme, o som do filme é lindo. É lindo. Inclusive, a parte musical é maravilhosa. Sim, maravilhosa a parte musical desse filme. Tipo, como assim, cara? Verdade. Como assim barulheira, cara? Agora, o último é o meu xodó, cara, que eu adorei esse comentário, que é assim. Eu li essa HQ do Robert Crumb várias vezes, mas nunca quis ver o filme porque o próprio Crumb o repudia e fala que é uma merda e distorce totalmente o que ele quis mostrar na HQ. Ou seja, por que que esse imbecil tá num fórum de cinema... Fiz um comentário. Tá num fórum de cinema pra dizer que ele não viu o filme. Eu sou o Crumbito e vim falar que meu papai tá certo. Tchau. Foi isso aí, é isso aí. Se fuder, cara. Caralho, mano. Depois me perguntam por que eu odeio crítico, cara. Vá se fuder, irmão. Olha, só pra acrescentar num comentário mais, eu li sobre opiniões da época. Tinha um crítico, eu não lembro agora o nome, assim, deve ser em algum lugar aí. Mas era um crítico de cinema falando que o próprio autor traiu a personagem no final. Não sei se cabe falar de spoiler de um filme de mais de 50 anos, né? Pode falar. Mas no final do filme, depois de uma série de coisas, parece que o Fritz vai morrer e não morre. Cara, eu diria pra esse crítico, você não viu Tommy e Jerry uma vez? Você não sabe que eu vi um desenho animado? Você não percebeu por quase, né, pouco mais de hora? Sim. Bicho. Sim. Não tem a mesma. E se você não quiser ser tão explícito no caso de um desenho, você ainda pode, já que é um crítico de cinema, colocar a semiótica ser um gato que tem várias vidas, né? Olha aí. Tipo, cara, exato. Excelente. Exatamente. É o óbvio. É o óbvio do óbvio que o gato não vai morrer de primeira, cara. Exato. Pô, tem várias explicações lindas, poéticas. Cara, puta que pariu. Eu queria tirar o elefante da sala. Vou dizer que assim, eu também li a história do Crumb, assim. E como pra você ouvinte que talvez não conheça o Crumb é um puta velho libertino do caralho. Ele, problemático. É, extremamente problemático no tratar com mulheres, etc e tal, assim, ele tem muitas coisas boas, mas ele ao mesmo tempo, como a gente já comentou, ele é um misógino do caralho, então assim, a mulher cavala, e eu não estou sendo pessimista quanto ao corpo feminino, a mulher realmente é um cavalo, ela é uma égua, a mulher cavala na história em quadrinhos, ela é estuprada por geral, inclusive pelo Fritz, no filme ele tem uma amenizada. No filme, ele é o único que ajuda ela, que fala, não, cara, isso não é legal, não faz isso com ela. Uhum. Exatamente. É, que seria uma submissa ao... Ao coelho, ao coelho nazista, exatamente. What a mob in the park today. Mas vamos lá, começando o nosso bloco de perguntas, e aqui eu quero mais ficar ouvindo, quero ver vocês debaterem sobre isso. Primeiro bloco, Furries pra que te quero, pergunta 1. Como é que vocês se sentiram quanto à representação antropomórfica dos personagens ligada às suas funções e etnias, e classes sociais e personalidades na história? Posso começar nesse aqui? Mas vai, cara. Cara, seguinte, a pergunta que você colocou até fala na questão de ser problemático e tal, você pode chegar nesse ponto, como você sente a respeito. Cara, obviamente, se você pensa demais, vai ser problemático, porque nesse caso, tanto o Crumb, né, quanto o Bakshi, né, por estar adaptando o Crumb, no Fritz the Cat, ele pega classes tanto sociais quanto étnicas e resume em espécies de animais. Ou seja, ele está reforçando a ideia errônea de que existem raças de seres humanos. Raça no sentido biológico, praticamente. Certo. Obviamente, isso é errado pra gente aqui, sem dúvida. Mas isso é eu não sei qual é o termo técnico pra isso, mas é um jeito de contar a história pra você especificar o que é aquela coisa. Do mesmo jeito que se você pegar uma história clássica grega ou algo do tipo, você vai ter os povos sendo unificados com uma estrutura única. Se você pegar lá os espartanos, eles são os guerreiros, ponto. Ah, mas espartanos, sim, espartano, ponto. Você tá nessa caixinha e você é um guerreiro. Se você tá nessa caixinha e não é um guerreiro, você é a exceção que vai provar a regra. Legal. Do mesmo jeito que o Crumb faz isso, falando que o povo negro, né, ok, eles são corvos. O corvo é negro, essa é uma associação rápida, óbvia. E ele usa isso no texto pra poder falar, ah, mas vocês são qual? Vocês podem voar. Tipo, é grande coisa poder voar se o seu povo fez tudo aquilo com a gente. Não adiantou nada saber voar. Então, ele usa tudo isso pra poder criar um mote de história, no fim das contas. Muito bom. Então, é um recurso narrativo, pode ser uma boa definição. Não, deixa de ser diferente do que o Art Spiegelman fez com o Maus. Exatamente. Eu ia falar nesse exemplo. Eu ia começar com outro exemplo, na real, que é do Revolução dos Bichos. Depois ia citar o Maus também. Mas eu acho que Revolução dos Bichos, ele meio que foi... Eu não sei se foi o primeiro, mas deve ter sido o primeiro. Possível. Pelo menos com algo mais politicamente agressivo, né? Porque fábulas existem desde sempre, né? Sim. Tipo, a gente tem fábulas com os animais representados desde sempre, obviamente. Mas sim, eu acho que o Revolução dos Bichos pegou realmente e falou, gente, os nazistas são os gatos, os judeus são os ratos, os soviéticos são os porcos, é isso mesmo? Acho que é, né? Não eram porcos, eram... Os estadunidenses acho não, que eram não, cães. Eram cães. Sim. Eram cães. Foda-se. Tá. Bom, mas dependendo, entenderam a ideia, né? Cada povo, etnia, é um animal sendo representado. Ele fez a mesma coisa, né? É que no caso do Maus... Uhum. Não, conclui aí, desculpa. Não, eu realmente ia falar, então é isso, algo do tipo. Então não ia fazer diferença, pode seguir, Yuri. É que no caso do Maus, é como ele se sente. Ele se sente um rato. E a sociedade, o contexto do nazismo, né, a opressão, ou faz ou sentir assim, né, é uma reforça o estereótipo. No caso do Fritz, eu entendi que faz o mesmo recurso. Nem sempre é algo tão característico, por isso eu fico meio assim, né, porque no caso, né, do black people, né, dos negros americanos, né, dos afro-americanos, como corvos, tem um problemaço com isso, porque eles têm problema de serem caracterizados assim, Mas olha só, no Terry Toons, que era onde trabalhava o Bakshi, e ele fazia colorificar, fazia as cores de vários desenhos, tem o desenho dos corvos. Sim, que são dois corvinhos. No Brasil veio como Faísca e Fumaça, pra quem lembra. Faísca e Fumaça, isso. Então, assim, não sei se ele percebia isso ou fez de propósito, mas, digamos assim, é como quando o Palmeiras fala, tá, eu sou porco, então. Ele se apropria do próprio estigma que recebeu, né? Eu entendi assim. Pode estar errado? Pode, mas eu entendi assim. No caso de Maus, seria mais como a sociedade te impõe que você é, né? Você é um rato, eu sou gato e você está aí para ser caçado, seu lixo, sua escória, né? É, tem todo aquele negócio dos gatos serem predadores naturais e tal, que é usado como metáfora para... Sim. Inclusive no Mouse é complicado porque ele coloca os americanos como cachorros serão os guardiões naturais, né? Sim. Tipo os cães pastores da vida. E eu acho um estereótipo complicado de colocar com os americanos nesse ponto. Sim. Mas do ponto de vista dele, talvez fizesse sentido. Até porque a história é baseada no que o pai dele contou. Então a gente dá uma perdoada. Mas é que eu tenho essa leve crítica com o Mouse. Eu acho que ele... Nunca se bate pouco em nazista, não existe bater pouco em nazista. Exato. Mas eu acho que tinha uma oportunidade ali de também bater em outros pontos que ele focou muito. Mas sim, como tem um caráter biográfico junto, existe essa passada de pano que tudo bem, beleza, tá tranquilo aqui pra ti. Podia ter feito melhor? Podia, mas tranquilo, tá válido porque não é a tua história, a história do teu pai como foi contada. Então tá show. Mas o que salva no caso do Freeze Cat é justamente toda a crítica que ele faz no momento em que eu, né... Fritz coloca, bom, vai ser assunto depois, né, mas o fato é que ele coloca essa injustiça aí na cara de todo mundo, né? Uhum. É, assim, a meu ver, todas as fábulas desde a antiguidade dos irmãos Grimm lá, de Hans Christian Andersen e tal, porra, sempre usaram a antropoformização, palavra do caralho. Opa. Pra... Caiu? Não, eu tô aqui. Será que travou? Eu estou aqui. Travou. Eu tô aqui, filhos da puta. Ah, agora voltou. Mas não tava. É, deu uma travada. É, o que eu quis dizer é que no caso das fábulas, Hans Christian Andersen, os irmãos Grimm e tal, sempre foi usada essa antropoformização do ser humano enquanto animal pra passar metáforas. A gente não pode deixar de pensar que a história da Chapeuzinho Vermelho, o lobo mau é um estuprador, né? Tem o lance do vermelho, a primeira menstruação. É, a capacidade de, entre aspas, de fecundar e tal, e o lobo que come, a vovozinha, de quer comer ela também. Porra, isso sempre existiu. Não tô dizendo, ah, não, vamos perdoar porque sempre existiu, mas isso é uma coisa que existe, assim, como ferramenta de linguagem. Uhum. Mas vamos lá. Perfeito. Pergunta 2. Com a incapacidade atual de interpretação de texto e mensagem, qual parte do filme vocês acham que não seria cancelável hoje? Eu posso começar isso aí? Dá-lhe. Eu acho que a parte que não seria cancelável hoje e ia ser muito aplaudida a propósito era dos dois policiais espancando a galera no banheiro. Olha aí. Isso ia ser muito aplaudido. É verdade. De fato. Cara, essa pergunta é interessante que... A gente vê como é a sociedade. Eu entendi que a pergunta, ela é, de fato, conforme a massa, é um termo ruim de usar, eu sei, mas entenderia e cancelaria o filme, por motivos óbvios. Mas se colocar em perspectiva, cara, Fritz the Cat, o filme, é muito mais suave que outras animações que a gente tem recentemente, assim, teve recentemente, assim, e gosta, sabe? Sim. Cara, com todo respeito, South Park é muito mais agressivo que Fritz the Cat. Sim. Muito mais. Tranquilamente, sim, assim. Sim. O próprio Rick and Morty também, que nem é rated R, ou X, que seja o caso, ainda assim também... Eu acho que não, pelo menos. Mas, enfim. Ainda assim, eu acho muito mais agressivo vários outros pontos ali do que o filme do Fritz the Cat. O grande ponto é que, como a gente viu recentemente com o Pobres Criaturas, sexo, bicho. Pessoal é meio... É. Né? É, mas esse... A sociedade cada vez mais casta. Puritanismo, né? Esse é o meu muito ponto, puritano. Exatamente, assim, é que Fritz the Cat, por mexer tão abertamente com o sexo, e apesar daquele cara do comentário lá que diz que não representa aquela época, assim, Fritz the Cat tem muito sexo envolvido, Mas ele, o design dos personagens, ele é muito infantilizado, assim, de repente você tá vendo a coelhinha lá metendo, você fala, ô irmão, por que que tá dando essa cosquinha aqui? Deixa eu abaixar a calça aqui, que tá difícil. Sabe? Uhum. O escandaloso do filme talvez seja isso. Cara, aquela cena do que pega fogo no prédio e a polícia tá vindo pra espancar a gente preta e pobre, e tem as silhuetas em preto do Mickey, do Donald e acho que da Minnie, uhum, vibrando comemorando. Né? Cara, aquilo é maravilhoso, seria cancelado num instante, cara. Totalmente, exatamente. Como o Matheus comentou aí, né, cara, que sexo hoje em dia tá virando a palavra proibida, principalmente entre vários jovens aí. Existe até nas redes sociais, eu já tenho visto, aqui e acolá, comentários de pessoas falando que nenhuma cena de sexo é necessária em filme. Opa! Que isso estraga o filme, sabe? Eu, do meu ponto de vista, atualmente, com esse conservadorismo todo, essa caretice toda que tá aí surgindo de novo, é preciso mais filmes assim. Quanto mais putaria pra chocar esses filhos da puta, melhor. Olha aí. Pois é. Que o mundo precisa de mais hentai. Tem que ser. Não. Putaria de qualidade. Calma aí também. Olha aí. Qualidade. O cara é um tentáculo fóbico, olha só. Mas também acho que tem um pouco também do puritanismo para esconder as críticas que o filme faz, né? É muito fácil dizer, o filme é lá de sacanagem e tal, e tem um monte de críticas políticas, inclusive. Sim. Você vem justamente a parte que você falava dos judeus, que um dos policiais é judeu, quando entra, estão passando na sinagoga, e de repente falam, o secretário de defesa falou que vai dar mais dinheiro para Israel. E começa a festa. Cara, encaixa até hoje, 50 anos depois, até hoje, encaixa perfeitamente na política internacional, entendeu? Na Mas situação é atual é muito mais claro isso até, né? Tipo, hoje em dia, que tá acontecendo a situação lá na Palestina, cara, é muito mais contextualizado. E a grande verdade não é que voltou a ser contextualizado, é que segue corrente até hoje, né? Desde 45 até hoje, é um assunto que tá batendo e obviamente vai incomodar. Exatamente. Mas é mais fácil dizer que, é sacanagem, enfim. Não assisto isso porque, pintinho, pintinho. Eu desenho. E aí tem um ponto até que pode ser até chato colocar, mas... Tá, obviamente que todo mundo, a gente tá no mesmo espectro ali, com divergências ou não, né? Mas assim, ninguém aqui é de direito, obviamente, né? Tipo, isso não tá... Agora, essa puritanice, esse púdico, ele tá em todos os campos. Tá, é horrível, sim, cara. Inclusive, no nosso campo, tem gente que vai colocar que não, errado, é um desenho e tal. E sim, até quando esse filme fala de anos 60, ele fala muito de liberdade sexual. Eu enxergo muito pessoas do nosso campo problematizando a liberdade sexual das mulheres do filme, sabe? Tipo, mas como assim? Ela deu pro cara? Isso é machismo? Cara, pera. Eu tô falando do caso das três iniciais ali, naquela cena que a gente vai falar mais pra frente, provavelmente. Cara, tudo aquilo foi o que elas queriam o tempo todo. Elas estavam indo atrás daquilo. Talvez não com quem elas queriam, com o Fritz, tudo bem, mas acabou virando uma tentação pra elas depois também. E aí, tipo, vão criticar também nesse ponto. Tipo, não, ele induziu elas e tal. Tipo, sim, induziu de maneira totalmente consensual. Sim. E naquele contexto de anos 60, normal, drogas e suruba, e é o que é uma banheira consensual. Exato. A banheira consensual. Sim. Só interromper. Pode cortar essa parte que eu vou falar aí, mas é que o Matheus falou que não tem ninguém de direito aqui. Eu só queria dizer, Matheus, que... Puta que pariu, vai pro inferno! Às vezes o pensador fica me mandando o vídeo do Paulo Cogos aí, então tem nem minha dúvida. Pode seguir aí. Cara, eu não sei quando nem como, cara, mas tem uma bala aqui em casa com o teu nome escrito, filho da puta. Mas vamos lá. Pegando esse gancho aí do que o Matheus falou, o que, que vocês acharam daquela sequência inicial com as revolucionárias de boutique querendo posar de intelectuais? Porque assim, aquele, elas acharam um cara negro, é, ouvinte, você quando for assistir o filme, elas acharam um cara negro num parque cheio de hippies que estão tocando música e se drogando e o caralho é quatro, e elas ficam elogiando o cara de maneiras extremamente estúpidas, que até reforçam o racismo. E elas querem muito, muito chavecar o cara, mas acabou que o cara é gay e elas ficam decepcionadas. E aí o Fritz vê um ataque de oportunidade ali e decide tomar aquele lugar. O que, que vocês acharam dessa parte? Tem um termo que eu ouvi recentemente do pessoal carioca falando, que é o que eles chamam do pessoal da esquerda Zona Sul. Eu não sou do Rio, mas é fazer sentido pra quem é de lá. Sim. No caso, pra eu que sou lá de São Paulo, seria o pessoal da Vila Madalena, essa galera, assim, no fim das contas, né? Tipo, esse perfil especificamente. Mas, tipo, é o coitadismo, né? É a motivação do coitadismo que fetichiza uma coisa que é um problema, que não é um... Cara, não é pra você ter tesão nisso, no caso, falando tesão no problema social, né? É literalmente fetichizar uma situação de tristeza e opressão que tá acontecendo ali. É completamente errado a motivação, pelo menos. Mas isso pode ser psicologicamente explicável, né? Mas é ainda assim errado. Tem uma música dos Redondos que aliás, por ter feito um trabalhinho aí no podcast, eu ouvi e lembrei da letra, que o pessoal gravou muito tempo depois, mas já no começo dos primórdios da banda já tinha. Ainda é meio pesadinho para mulheres também, porque meio que, não que ofende, mas é um caso real de uma grupo que ficava atrás da banda e era uma mulher muito rica e basearam uma letra em cima de uma coisa que ela mesmo falou, né? Nossa, essa casa aqui do subúrbio me encanta, a sua prisão. Falou o quê? Caralho. E ela ficava, como dizer, acesa, assim, excitada com eles, e por causa deles serem da periferia, né? E eles meio que começaram a encher o saco da menina, ficou depois mais pesado. Mas o fato é esse, né? Tem uma, existe uma obsessão de certas pessoas de classes sociais mais altas de romantizar. No caso, né, os tetrabas também, justamente esse caso social de romantizar a pobreza. Uhum. Você pode colocar até um exemplo que é que tu é argentino e tá em Portugal, né, Rúlio? Mas você morou aqui, você deve ter visto no Deu Crise em algum momento, ou pelo menos saber do que se fala. Mas no Todo Mundo Deu Crise, que é a série que passou bastante na Record aqui, tem a senhorita Morello, a professora, que é a professora dele. Exato. E ela totalmente assim, é exatamente o mesmo estereótipo colocado. Ela é aquela racista bem intencionada, né? Isso, é o racismo positivo. Sim. Que o pessoal fala, né? Nossa, seu povo aguenta tanta coisa, que bom pra você. Você não, nossa, sabe se ela tem cara, se ela é racista ou as duas coisas. É as duas coisas. Ela é racista e tem cara, esse é o ponto. Algumas das piadas que o House faz com o Foreman na série são pra zoar justamente com isso. Quando ele tem um episódio lá que ele quer ver o resultado do exame de um paciente e a tela dele não tem resolução suficiente, aí ele fica entrando em lugares do hospital com telas cada vez melhores pra ver. Quando ele chega, ele tá na recepção com um telão gigante lá, e aí ele fala: porra, por que eu não tenho a merda dessa minha sala? Ô Foreman, chama teus chegas aí das quebradas e dá um jeito de roubar isso aí pra mim. Caralho, é muito escroto, cara. Inclusive, no começo do House, um dos critérios que ele teve pra contratar o Foreman foi justamente esse. Que ele fala: olha, você é negro, pobre e é médico. Você vai fazer o que precisar pra continuar aqui. Por isso que eu te contratei. Porque eu posso te usar. Tipo, é um critério puramente lógico, mas que, né, segue sendo racista, obviamente. Sim. Não muda o fato. Tá, mas voltando aí à pergunta. Cara, é uma sequência muito boa, porque o Fritz, que é um vigarista de marca maior, ele começa a falar no autodescobrimento da alma, que eles querem buscar a verdade e tudo mais, e acaba encantando as garotas. Ele acaba pegando uma só, que acho que é a Winston, e as outras falam assim: a gente quer ser esclarecida também. E ele fala na cara dela: não, acho que não é a Winston, não. Não, a Winston vem depois, né? A Winston é do Fusca. Ah, é, tem razão, tem razão. E ele fala na cara dela, pô, quatro numa cama, tá de boa. Eu gosto da saída dessa cena aí delas com o corvo lá. Eu achei mais interessante no filme do que no quadrinho. Sim. No quadrinho, o Fritz só chega com ele e fala assim, ó, tô dando erva de graça por ali. Aí o corvo sai fora. Exato. E aí no quadrinho no filme eu achei mais interessante a saída dele. Muito bom. Sim. É que no filme ele junta, acho que, três ou quatro histórias, né, do Fritz em um conceito linear, né? Então, fez mais sentido, assim. Se a gente parar pra ver, tá querendo contar. O roteiro do Fritz, ele foi feito como uma comédia de sketches, assim. São vários... Ele vai pulando de lugar em lugar, assim, não muito diferente do que o Monty Python faz, assim. Ele vai pulando de sketch em sketch. What a mob in the park today. Mas vamos lá. Bloco 2, intitulado Porcos Capitalistas. Pergunta 1. Poderia este filme ter dado início à piada de comparação de polícia com porcos? Eu acho existia isso, mas realmente não sei. Teria que voltar no tempo pra saber. Teríamos que voltar no Harlem dos anos 50 pra saber se... Sim, a época das revoluções, do confronto direto. É, mas assim, eu imagino que já existia, mas é que o filme cunha isso muito bem. Os dois porcos, eles são adoráveis em quão babacas eles são. Eles são sexualmente frustrados. Eles são tranquilamente recebem pouco de pagamento. E um deles não tem a menor noção de porra nenhuma e só quer meter, né? Uhum, exatamente. Ah, cara, os porcos no filme é o estereótipo do velho frustrado de hoje, né, basicamente. Devia ter um sentido na época, mas é essa galera. Tipo, eles não sabem o que fazer e o único ponto de fuga deles é a violência e a escrotidão e a repressão, como fim das contas. Exato. Mas o que eles querem mesmo é aquilo, né? O que eles querem é porque a gente tá em áudio agora, mas o que eles querem é... Mas não conseguem, esse é o ponto. Sim. Fala do barracha. Cara, os policiais são muito engraçados, cara. Eles são tão completamente sem noção e eles vão pra violência, assim, do nada, porque é o que eles foram condicionados a ser, né? Eles são dois caras gordos, de meia idade, com pau pequeno, que respondem a tudo na base da porrada. Basicamente, são os policiais da vida. É, então, pra conter aquele bairro, para o bairro ficar aí, né? Vamos lá, então. Pergunta 2. Não lembro se foi Matheus ou se foi Evaristo que falou, mas quão atual ainda é todo o diálogo do corvo jogador de sinuca, lá o Duke no bar? Cara, aquela parte, pra mim, é a minha favorita, cara. Justamente começando com o que foi comentado do... você tem que ser um corvo pra entender, cara. Pô, aquilo é muito legal, cara. O que vocês acharam dessa parte? Cara, eu queria saber como é que aquele cara que falou que esse é inexo. É. Eu queria ver ele vendo essa cena. Meu Deus. Me explica a cena. Ele tava tweetando enquanto assistiu o filme. Não fez sentido na cabecinha dele, cheio de merda. Boa. Eu acho toda aquela cena do bar muito boa, pô. Do início ao fim. Eu gosto também da cena quando o Fritz passa antes, né? Quando passa pelos estudantes, primeiro tenta trazê-los pra farra, não consegue, começa a criticar eles, porque eles são uns intelectuais babacas, que tem um mundo lá fora, que tem que ver, aí ele fica bravo, aí incendia, fala, caralho, incendia aqui, meus pais vão me matar. Vou tomar um pau da prova, né? Essa é outra cena que é ipsis iteris do gibi, tem exatamente a mesma sequência no... desenhada lá pelo Crumb. Pelo menos a compilação que eu tenho aqui tem essa... Pessoal... E até fala... Ah, eu vou apagar o fogo, vou jogar o cobertor. Putz, o cobertor agora tá pegando fogo. Tipo, é exatamente igual. Eu acho que só pra como foi pra economizar ali na animação, ele não incluiu na animação aquela cena dos estudantes saindo, né? Que depois eles começam a falar, porra, a minha Fender, cara, minha coleção de disco pegou fogo tudo. Sim. Inclusive dá uma inveja, né? Dá uma inveja, porque tem lá no gibi que você tá falando que ele fala, a minha Gibson, sei lá quanto, de que ano, eu paguei $200 nela. Isso, e eu fico pensando, caralho, só $200, R$1.000 numa Gibson década de 70, cara? 60, né? Pra você ver como inflacionaram os preços. Caralho. Da cidade, né? Pô, eu nem sou músico. Se eu acho uma Gibson da década por R$1.000, compro na hora. Vale. Quero nem saber. Eu sou músico, mas tenho vários amigos que são. Exatamente. Fácil. Cara, tem uma questão nessa cena do bar, que já que é o assunto. Tem um conceito que a gente tava vendo recentemente, que é o de empatia. Como a gente usa o termo empatia do jeito errado. Porque quando a gente fala, eu tenho empatia com você, em geral é uma mentira. Sim. Porque você não tem como ter empatia se você realmente não está naquela situação. Você pode entender, né? Porque estudando você entende. Você pode ter algum tipo de entendimento mesmo daquela situação. Mas empatia é uma coisa que você não tem como ter se você não sente aquilo na pele. Então quando o Duke fala lá, tipo, não, você não sabe como é um corvo. Como é ser um corvo. E até associando com essa mesma discussão que tem no Gibi, em que ele vai lá e fala, o Fritz no Gibi, ele fala, ah, mas eu tenho vergonha pelo que meu povo fez com o seu. Eu falo, tá, você tem vergonha mesmo? Eu fiz falar, não, na verdade não, porque eu não sei o que eles fizeram com você. Eu só tô aqui, eu já nasci aqui. Já cheguei. Aqui. Na verdade eu já cheguei e tava desse jeito. É uma emulação de empatia, né? Exato, é perfeito. A gente faz emulação de empatia, mas não tem como realmente você saber como é a situação. Tipo, absolutamente impossível. Eu acho que a cena entrando no bar com todas aquelas conversas, principalmente do Duke com o Fritz, padem justamente nesse ponto de que, cara, eu vou até te mostrar como é e tal, mas não tenta se colocar no meu lugar. Não vai funcionar, não é assim que dá. E não sei se é um comentário sobre isso, mas até tem um outro ponto que eu acho interessantíssimo na cena, que é mostrando as conversas paralelas nas mesas do lado. Sim. Em que, cara, é você estar em um bar com pessoas jovens, pelo menos era 10, 15 anos, em que, tipo, deve ser ainda, mas enfim. Em que você tem lá o pessoal falando, ah, isso nunca vai dar certo e tal, só vai dar certo desse jeito. O cara puxa o canivete do bolso e finca na mesa, e, tipo, não, só com revolução vai dar certo. E, cara, é uma emulação perfeita de quando o pessoal já tá bebendo demais no bar e as ideias erradas começam a dar certo. Sim, sim. Mas, tipo, nada. Quantas vezes eu vi isso acontecendo, cara? Quantas vezes? Próximo inflama do zero, assim, rapidinho. Exato. Tem nesses diálogos que você na mesa ali, tem um que eu gosto, que eu gosto muito, que é só o de uma moça lá, que tem um cara lá falando que tem que fazer igual o... Acho que é o Martin Luther King, né, que ele tá mencionando. Não sei se ele chama só de Martin ou Luther. Acho que é Martin, né, que ele fala. Sim. Eu acho que ele fala Martin, sim. Isso, aí ela fala assim, não, tu quer fazer revolução mesmo, é só tu conseguir comida todo dia. Porque eu entendi que é como se ela dissesse que a revolução de verdade é só eles continuarem vivos todo dia, sobrevivendo ali naquele inferno, né? De repressão e opressão em que eles estão inseridos. É, a revolução que ela fala é justamente isso, é de eles terem uma existência digna, assim, de eles não terem que sofrer pra comer, pra trabalhar, pra existir, assim, o que eles querem é uma... Eles querem ser reconhecidos como pessoas. Exato. Toda essa cena é um microcosmo do que estava acontecendo nos Estados Unidos nessa época de conflito racial, etc. E para mim, culmina justamente na outra cena próxima do Fritz incitando eles a, entre aspas, revolução, que dá errado e acaba justamente esse mesmo corvo na confusão, sendo morto pela polícia, né? What a mob in the park today. Isso nos leva para a terceira pergunta. Muito obrigado, Julian, por ter feito esse gancho aí. Mas é verdade, assim, porque o Fritz, ele é um cara que, ainda bem intencionado, ele é um branquinho estudante que tem uma epifania e acha que a revolução vai sair da boca dele para fora e que começa a inflamar as coisas, né? Então, pergunta 3. Como vocês viram essa situação de brancos incitando revolução, entre aspas, em comunidades para negros tomarem tiros? Porque ele mesmo não fica ali, ele deita pelo, né? Cara, essa sequência, eu não sei se foi referência, provavelmente não, porque o filme acho que é um pouco depois. Vocês lembram de que ano que é o Quando Explode a Revolução, do Leone? Putz, não. Deve ser um pouco depois desse filme, provavelmente, porque esse filme foi depois da trilogia dos dólares. Mas eu tô até constando aqui pra ter certeza. Revolução, ano, Leone, tudo isso C4 na edição pra ficar mais fácil. Mas eu acho que começou mesmo quando ele saiu do Kid de Abelha. Ele fez o Herói da Resistência. Deve ser próximo. É 71. Foi aí. Nesse momento. Tá. Desculpa. Então, eu acho que é próximo demais. Foi boa piada. Sim. Inclusive, Paula Toller tá lá sempre. Sempre vou lembrar dela. O Quando Explode a Vingança, na real, não a Revolução. Ou o Duck o Sucker, que é outra tradução. Ou o Dio La Testa, em italiano, que é um filme italiano. É um filme do Sergio Leone, vale a pena ver. E é essa cena do Fritz instando a Revolução e culminando simplesmente na morte das pessoas que precisam daquela Revolução, é basicamente a explicação que o personagem lá do Quando Explode a Vingança fala pro Duck, né, que é o revolucionário irlandês, que é, cara, eu tô no México há muito tempo, eu já sei como são as revoluções. Basicamente, chega um monte de branco numa mesa, come, fala o que tem que acontecer, o nosso povo morre e quem incitou a revolução continua lá comendo, bebendo de barriga cheia. É o que ele fala. Claro que tem um conceito um pouco derrotista aqui, tem, beleza, mas ele tava falando especificamente dessas revoluções que são incitadas pelas... Como foi no Brasil, né, cara? Como foi na nossa América independência. Toda. Exato, perfeito. Exatamente isso, tipo, de quem veio, de onde partiu. Eu acho que a única exceção justamente é o exército zapatista, né? Tipo, aquele, beleza, de fato, partiu do povo. Mas ele é posterior, né? Não é, sim, sim, bem, é bem recente. Mas tipo, você falou de América Latina, por isso que eu lembrei, né? Tipo, se tem uma exceção, é essa. Mas do mais, a América Latina inteira foi baseada nisso, né? Sim. Tipo, gente, não tá legal isso aqui não, então vamos só fazer essa parada. Mas o povo que precisa, que foi incitado, que lutou, eles estão mortos. Até um pequeno parêntese, você fala, às vezes, ah, porque na Argentina não tem negros, etc. Realmente, em 1810, era um terço da população na cidade, e ela vai decaindo, primeiro porque no Brasil vai subindo porque é por um fato econômico chamado plantation, né? Sim. Então, para o império era melhor ter mais escravos, então aí explode a escravidão, mas no resto da América Latina decai por causa da, entre aspas, liberdade, mas porque os negros seriam libertos, entram na guerra, então eles são os que mais são recrutados, mais morrem, e isso acontece por quase 70 anos, porque até na Guerra do Paraguai era a maioria no exército argentino. Sim. E pegam febre amarela, depois são dispersos, são esquecidos, vêm imigrantes, etc. Então essa é a história da América Latina também. Manda os outros na frente e os branquelos lá, filho dos espanhóis, estavam na mesinha lá, de boa. Exatamente isso. Cara, que puta aula de história, cara. Muito bom. Excelente. Não tô zoando, não. Muito bom, cara. Não tô, não. Maravilhoso, cara. Foda. Porra. What a mob in the park today. E isso nos leva pro terceiro bloco, bloco final, bloco intitulado Prefiro Minha Pulse Depilada. Pergunta 1. Vocês acham o sexo do filme tão escandaloso assim? Ou apenas por ser uma animação de design infantilizado? Cara, assim... É, uma coisa é quando eu vi, que me chocou, digamos assim, eu teria o quê? Nem 20 anos, talvez 20 anos. Do que ver hoje, né? Hoje você fala... Talvez na época, realmente, se você colocar no contexto, seria algo mais chocante. Agora, eu, pra dizer a verdade, nunca fui puritano, etc. Mas se pensar no contexto, no lugar, no crescente, né, conservadorismo já nessa época, era meio contestador esse tipo de digamos, expressão assim aberta, mesmo sendo desenho. É, porque ele não mexia, não era o assunto sexo. Era assunto sexo entre personagens bonitinhos que estavam... Porque, assim, aquilo acontecia nos quadrinhos, nos comics com X do Crumb, do Gilbert Shelton e de tantos outros, porque era pra um nicho de gente. Mas você colocar isso num filme, assim, com personagens que as crianças se identificariam, eu imagino que deve ter sido um puta escândalo na época. Com certeza. Eu faço do William minhas palavras também. Isso me fez pensar quando foi que eu me choquei de fato com alguma cena de sexo em filme, animação, e não consigo lembrar disso. Acho que não foi em filme nem animação, mas acho que fiquei chocado a primeira vez assim, talvez quando o Van Damme teve uma ereção com a Greg. Vai tomar no... Eu achava que Evaristo ia falar alguma coisa assim, nada me chocou assim, mas quando aquela coelhinha baixinha das três tira a roupa, eu fiquei meio incomodado aqui com o meu corpo. Não, eu não sinto formigamentos com desenhos sexualizados. Muito bom. Cadê Matheus? Matheus voltou? Voltou. Ah, tá, beleza. Voltei com a ereção do Van Damme. Matheus Mantuan. Ficou estranho, mas ok, entendemos. A sirigaita soviética com uma ereção belga agora, né? Excelente. What a mob in the park today. Vamos lá, pergunta 2. Pergunta inclusive mandada por nosso nobre Julian Catino, que está aqui e ajudou na preparação da pauta, em toda a pesquisa que levou à realização deste episódio. Pergunta: hoje o coelho nazi que bate na égua submissa é bem claro, mas será que na época foi compreendido da mesma forma? Cara, eu não consigo responder. Diga, por favor. Não, eu acho assim. Mesmo naquela época, 1972, os Estados Unidos já tinham suas células neonazistas que recrutavam gente. Eles estavam marcados entre as gangues de motoqueiros. Não podemos esquecer das mortes que aconteceram no show do Rolling Stones, porque eles chamaram os Hells Angels. Que ideia de merda pra fazer a segurança. Pois é. E assim, o que eu acho chocante quanto a isso, assim, é que ainda hoje tá acontecendo. Esta semana teve... Esta semana do final de agosto, eu recebi uma notícia de que Blumenau tem clubes anti-regras aí contratando a molecada menor de idade para servir de bucha para célula neonazista. Eu não acho isso chocante no filme, eu acho chocante que isso aconteça até agora. A gente tá em 2024, esse filme tem 52 anos, foi o ano que eu nasci, que esse filme saiu, e a gente ainda enfrenta o mesmo racismo, o mesmo sexismo, a mesma misoginia, misantropia que o filme lidava 50, meio século atrás. Isso me deixa chocado. Sim, com certeza. Dessa sequência, eu acho que tem um ponto interessante, que essa é outra sequência do filme que também tem nos quadrinhos do Crumb, né? Mas que nos quadrinhos não é explicitamente nazista. E por que eu tô colocando a referência daqui? Porque no filme tem uma cruz de Malta e uma suástica. Então, assim... Porra, não dá pra... Não tem como você não ver desse jeito. Tem a cruz de Malta no pingente do cara e a moto dele tem uma suástica. Cara, se não entendeu, volta duas casas. E a cena abre com a suástica gigante na tela, né, cara? Exato, Cena como... E tem também quando o Blue sai de moto, que ele esquece a namorada dele, ela sobe no topo de uma montanha ali e põe a seringa pra cima. Sim. E aí quando ele vê pelo retrovisor, ela tá parecendo a Estátua da Liberdade, né, cara? Exatamente. Primeiro que ele volta pela seringa, não por ela. Sim, pela seringa. Sim. Talvez o Joel Pinheiro diria, não sei se ele é nazi, mas o resto do universo sabe, entendeu? Mas assim, eu não sei se naquela época, 50 anos atrás, ficava tão claro isso, mas sim, por um lado eu concordo com o pensador, me surpreende e fico triste de que estejamos na mesma 50 anos depois, mas que sacada, né? Porque eu fiquei pensando, falei, nossa, que sacada daquela época, né? Será que era tão evidente naquela época? Não sei. Cara, se fosse esse coelho no Brasil de 2024, esse coelho não dirigiria uma moto, seria um caminhão. Ele louvaria a Deus no culto dos Neopentec, seria viciado em corote ungido e faria a mesma coisa. O coelho é um animal que se reproduz rápido, né, também? Sim, é um ponto. Então, olha aí, ó, pode ser também por questão dos nazistas tá se espalhando muito rápido na época e tá aí até hoje, né? Ainda existe essa raça maldita ali de desgraçado nazista. Eu vi pela branquitude, né? Sim. É uma sacada. Acho que ele é o mais branco que aparece naquele filme, é aquele coelho. Com os olhos eternamente vermelhos, né? Os olhos dele são roxos, se não me engano, um tom de púrpura. Uhum. É eternamente chapado e loucaço. Gente, sobre essa sequência, tem um ponto interessante. Eu me preparei muito pouco pra essa pauta, tá? Eu revi o filme e reli o gibi, né? Melhor. Mas eu fiz uma pesquisa rápida só ali, pontualmente, e eu vi que o Bakshi... Ele tem o costume, eu não sei se é real porque eu não vi todos os filmes dele, de sempre colocar uma crítica ao nazismo nos filmes, sim, né? Pelo menos eu li isso, tá? Sim, sim. Então deve ser verdade, já que estão confirmando aí agora. E o fato do Crumb não ter isso no gibi dele, deve ter sido uma oportunidade do Bakshi de colocar essa crítica. Porque essa sequência no quadrinho, eles são revolucionários, mas não fala do quê. Eles tipo, a gente tem que explodir tal coisa, a gente tem que fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E é uma galera que tem contatos, consegue advogado, mas eles estão pela causa. Qual é a causa? Boa pergunta. Ler o gibi depois de ver o filme, tu associa mais fácil. Ok. Ler o gibi depois de ver o filme, depois, por exemplo, assistir o Hunters da Amazon, a primeira temporada, eu não acabei na primeira temporada, na real, deixa eu tomar aquela série. Mas tipo, que houveram casos de células nazismos nos Estados Unidos realmente explodindo coisas, realmente tem relatos disso consolidados, pode até ficar um pouco mais fácil. Mas colocando na perspectiva do Crumb na época, como ele é um grande satírico de tudo, até dele mesmo, me parece mais que simplesmente ele estava criticando o pessoal que incita, que cria células de revolução, mas de maneira muito branca, assim, não branca etnicamente falando, mas tipo, de maneira chapada. Pessoas que fazem revolução, por quê? Pra fazer a revolução. Por quê? Porque tem que fazer revolução, porra. Calma. Um rebelde sem causa, né? Exato. Eu acho que o Crumb colocou essa crítica que ele faz, me parece, pelo menos. E aí ele só, o Bakshi, de maneira muito inteligente até, aproveitou isso pra colocar uma motivação ali. Pra enfiar a suástica e a cruz de malta no Blue, que é um personagem que existe também, okay. Mas que não tem essa, muito bom, esse direcionamento. Porra, concordo contigo, cara. Iria pela mesma linha de que tudo indica que a entre aspas, briga ou desentendimento foi o Bakshi ter dado um contexto político bastante mais evidente em certas situações que o Crumb tá pouco se lixando, né? Cara, é bom você puxar esse ponto, porque se você colocar o filme como um todo, muitas partes são muito bem adaptadas pra você não entender o porquê que o Crumb não teria gostado. Mas essa parte é a mudança. Então pode muito bem ter sido nesse ponto, Julian. Faz sentido, sim. Porque esse é o ponto realmente que ele muda o contexto, né? Faz sentido, sim. Talvez tenha sido aquele ego liberal do Crumb. O Crumb é um cara de direita, ele não é um... Duvido que ele seria apoiador do Trump, por exemplo, porque ele sempre foi crítico, como o Matheus disse, de tudo, inclusive dele mesmo. Mas uma coisa do ego, de dizer assim, como ele ousou pegar uma criação minha, eu, o grande Crumb, e ter usado a revelia. Uhum, sim. Exato. Tem uma anedota engraçada. Recentemente eu emprestei pra um amigo meu uma compilação do Crumb que eu tenho, que chama América. Que é a compilação de histórias sobre os Estados Unidos que o Crumb fez. Ah, sim. Eu li faz muito tempo atrás. Gosto bastante. Muito bom, muito bom. Aí ele acabou de ler essa semana. Aí a gente foi tomar uma cerveja quarta-feira agora. Aí ele tava meio assim, falou: cara, eu acabei de ler lá o gibi que você me emprestou, mas eu... Aí ele pediu minha opinião assim, porque tem uma história que chama Quando os Negões Dominarem a América. E ele basicamente contou uma história como seria, né, que o povo negro conseguisse dominar os Estados Unidos em uma revolução. E ele criou um estereótipo, tipo, meio Burkina Faso, assim, daquelas imagens que a gente tem, tipo, em Beasts of No Nation ou no Diamante Sangue. E acaba a história com os negros açoitando os brancos em fazenda de algodão. Tipo, é essa a história. E aí ele perguntou pra mim: mas, Matheus, o que ele quis dizer com isso? Porque eu não entendi, eu só fiquei mal. Ele falando pra mim, tipo, eu só fiquei incomodado, mas qual que é a mensagem por trás? E a minha conclusão é que o Crumb não se preocupa em colocar a mensagem por trás. É, ele faz a crítica pela crítica, isso, sátira, sabe? Exato. Perfeito. E isso é realmente incômodo. Na hora de você ler uma porrada, que essa compilação é grande que eu passei pra ele, então são várias histórias assim em sequência. Você pode até rir de uma coisa ou outra, mas no fim das contas você fica tipo, caralho. É, se você... E qual que é a mensagem pra gente ficar bem? Não tem mensagem. Se você pegar vários trabalhos, várias compilações do Crumb, até a que é mais famosa, a infame dele, pelo mesmo motivo que a Bible of Filth, não sei se vocês já pegaram essa, é que a Bíblia da imundícia, assim, que são a coletânea que fez o Angeli fazer a sua própria coletânea chamada Sexo é uma Coisa Suja. Uhum. Mas o Crumb, ele realmente tem um quê de Nelson Rodrigues, por assim dizer. Ele faz a crítica a todos os lados pela crítica em si, e o leitor, ou audiência, o que é que seja, que tire suas próprias conclusões. O Bakshi, nesse caso, eu acho que ele é mais direcionado. Ele dá uma... Com certeza. Ele tem um direcionamento, enquanto realizador, de fazer aquele filme com uma mensagem muito específica. Uhum, perfeito. Inclusive, até vale o comentário de que, apesar do Crumb não ter gostado, o fato dele ter feito aquela história matando o Fritz, que eu comentei no começo da nossa conversa, sim, eu acho que é uma prova de que, apesar do Crumb não ter gostado, ele considera aquilo canônico. É, tipo, okay, pelo menos na história do Fritz, já que ele colocou esse final como ator famoso em Hollywood, lá pra, enfim, morrer. Apesar de não ter gostado, o Crumb reconhece aquilo como parte da obra. Ele pode não admitir, em palavras, mas ele admitiu na obra dele de que aquilo é canônico, sim. Pelo menos eu tinha pensado nisso. Muito bom. Excelente. What a mob in the park today. Última pergunta do terceiro bloco. Mais uma pergunta do nosso querido Julian. O filme sempre foi relegado a um pornô de gato safado porque o hedonismo se confunde com o hippie desconectado da realidade. Mas ele é uma crítica à sociedade antes de existir o punk como movimento? Porra, Julian, eu vou te dizer que não necessariamente. Porque o punk enquanto movimento, ele foi um movimento cego que começou nos Estados Unidos e foi dado sentido no Reino Unido. Sim. Que nem aquele negócio, assim, os estadunidenses inventaram o rock, mas quem deu sentido a eles foram os Beatles e os Kinks e o The Who. Pois é. Então eu acho que não, eu acho que ele é uma crítica à sociedade daquela época, né? 1972, a gente tá há 5 anos de começar e terminar o movimento punk, a explosão do punk, e durante aquela época a gente tava vivendo o final do Flower Power, né? O Verão do Amor tinha sido em 1968, e a gente tá vendo justamente aquela geração perdida, assim, não tinha mais muita graça ser hippie. Ainda tinha um ou outro por ali, mas as pessoas estavam em busca de uma identidade pra si mesmas, que é parte do que eu acho que o filme trata. Mas não sei se ele deu origem ao punk, que foi uma coisa mais que partiu de um bando de loucaço que eram os Ramones, e atingiu as classes trabalhadoras do Reino Unido, que começaram a usar isso como ferramenta. E depois veio pro Brasil e tal, e caralho. Entendo, assim, que ele tá num momento de transição entre justamente quando o filme aparece, já tem uma série de críticas do que o que não foi o movimento hippie, digamos assim. Sim. Mas tem algumas características do que era em termos de vamos viver a vida intensamente, hey ho, né? E talvez puxando um pouco dos escritores mais de ponta, assim, do movimento hippie, digamos, mais raiz, né? Não mais flower power, né? Só que ainda pré-punk, mas já sentindo essa crise, né? Eu pergunto por causa disso. Sim, até a própria situação do Duke morrendo e das revoltas no Harlem, nos bairros, é escroto falar isso, mas nos bairros, entre aspas, negros dos Estados Unidos, e eles sendo rechaçados pela polícia e tal. Eu vejo um pouco do que viria a ser o movimento punk depois, mas não eu acho que foi uma coisa mais... mais causal, assim, mas sim, pode ter sido. Uhum. Ou uma conclusão pós-hippie do que sim. Os beatniks poderiam significar, mas não foram, digamos. É, assim, toda revolução cultural que aconteceu no mundo, ela se calca basicamente no fato de que as revoluções culturais que aconteceram antes não resolveram nada. Você teve os beatniks, como você falou, trazendo a intelectualidade da expansão mental com as drogas, a quebra com o paradigma da tradição família e propriedade. Vieram os hippies com o amor é livre, vamos queimar sutiãs, feminismo e tudo mais, vamos doar amor para todos em toda parte. Depois vieram os punks, vocês não resolveram merda nenhuma, eu continuo sofrendo, minha família continua com fome, eu continuo trabalhando numa fábrica e sendo mal pago por isso. E depois vieram os góticos com o medo da bomba, que naquela época nem era góticos, era chamado de darks no Brasil. com o negócio de o mundo vai acabar, qualquer hora o Reagan ou o Gorbachev vão meter o dedo no botão e essa merda toda acaba. E assim, é tudo uma sequência de revoluções baseadas no que as outras não resolveram merda nenhuma. Essa história do mundo, né? Pelo menos o mundo moderno. Exatamente. É. Cara, cadê o Evaristo? O Evaristo tá tão calado, ele morreu, cara. Finalmente, Deus, obrigado. Não, pra quê? É que eu não sabia que não saberia opinar sobre essa pergunta. Eu fiquei calado aqui, só ouvindo. Tranquilo. What a mob in the park today. Então vamos lá. Pergunta final, pergunta secreta, pergunta 10. Essa é mandada na lata pra eu ver a reação e o que vocês realmente acham. E eu acho que é uma pergunta que, no fundo, todo mundo se faz quando lê os quadrinhos e vê o filme. Por dar esse sentido, por ter essa ideologia de realizador em cima de um bando de histórias do Fritz the Cat, vocês acham que o Ralph Bakshi melhorou a obra do Crumb? Perguntinha sacana essa tua, hein? A ideia é essa, filho. Muito. Eu posso responder com depende? Ok, vai. Cara, é o seguinte. Qual que é o ponto? Crumb é uma arte à parte, chamada histórias em quadrinhos, né? E foi coisa a mais, beleza, não importa. Quadrinhos, gibi, é a arte que ele coloca. E num contexto muito específico de contracultura, que já tem estudos e estudos sobre isso. Isso posto, eu acho que Crumb só seria melhorado se o Angeli pegasse um personagem do Crumb pra fazer. Boa. Excelente. Aí, beleza. Que já pegou. Beleza. Inclusive, aí, que já pegou. Qual? O Angeli fez também a revelia, o encontro do Mr. Natural com o Halah Ricota. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeitamente. Então, assim, nesse contexto, nessa caixinha, eu acho que isso pode ser considerado. Agora, transpor pro cinema e fazer algo diferente, eu não colocaria como melhorou. Então, assim, ele diferenciou, a gente já falou, ele deu um sentido pras coisas. Fritz the Cat são várias histórias independentes. E quando eu digo independente, eu tô querendo dizer que as histórias, elas não têm continuidade entre elas, sabe? Tem uma história em que ele simplesmente tá voltando pra casa no interior pra ver rever a família, porque ele foi pra cidade grande ser saxofonista e comer irmã. Qual o sentido disso? Isso é Crumb. Isso é Crumb. Não procura sentido nisso, né? Beleza. Tem história... espião. Tem história que ele é até espião, né, cara? Exato. Que ele é agente da CIA e vai pra China comunista pra poder descobrir quais são os planos da arma final para os Estados Unidos. Que, inclusive, nessa história que ele é agente da CIA, tem um quadrinho que é maravilhoso, uma sacada muito boa, em que uma das estratégias de tortura, entre aspas, chinesa, é colocar uma gostosa do lado dele pra poder pegar as informações. E aí ele acha, puta, super gostosa e tal. Aí ele fala, vem cá, meu pedação de materialismo dialético, vem cá pra cima de mim. Excelente. Então, assim, são várias histórias independentes de um gato antropomorfizado. Caralho, esse é de primeira, muito bom. Então... é um contexto completamente diferente em que o Bakshi pegou e colocou uma linearidade no rolê. Então, se fosse a mesma arte, a mesma caixinha, a gente poderia falar, não, beleza, ele melhorou, entre aspas. Mas ele transpôs pra colocar a ideia dele. Então, assim, eu não diria que ele melhorou por causa disso, porque é uma obra diferente. Apesar de ser canônica, como eu mesmo defendi isso agora há pouco, é um outro lugar. É tipo você pegar um spin-off de uma série... eu não vi Better Call Saul, do Breaking Bad lá. Eu só vi Breaking Bad. É como você falar que Better Call Saul melhorou Breaking Bad. Cara, é outra parada. Pode ser melhor, mas ele não melhorou. Ele pegou uma paradinha e fez diferente. Então, esse é o meu depende pra sua pergunta. Então, você tá dizendo que ele, na verdade, ele pegou histórias que já existiam e ele deu um viés a elas. É um dos pontos, sim. Okay. Exato. Principalmente questão da linearidade. Isso é uma coisa que diferencia muito. Sim, sim, bastante. Sim. E se isso é melhor ou não, cara, isso é diferente. Muito bom. Olha, eu colocaria dessa, né, meio complementando o que tá falando o Matheus e concordo bastante com ele, até reforçaria da seguinte forma: se colocassem o Crumb pra fazer o roteiro, ia dar merda. Com certeza. Aí ia ser um filme inassistível. Mas isso não significa que Crumb seja ruim, entende? Uhum. Nossa, os desenhos dele. Ele não precisa ter, ele tá pouco se fudendo por essa linearidade. E não precisa mesmo. Mas num filme você precisa. Sim, sim. Meu ponto seria só esse, mas realmente. Melhoraram? Olha, só desse jeito. Cara, eu concordo com o que o Matheus e o William falou. Não tem muito o que acrescentar. Eu acho que a única coisa, assim, que ele melhorou, assim, fato, foi só aquilo que eu já comentei no início, né? Que foi a saída com o corvo lá, das três garotinhas lá que queriam dar umazinha com ele. Eu achei na animação melhor do que nos quadrinhos. E o próprio lance, talvez, do estupro da mulher cavalo, no final. Isso, tem esse detalhe também, realmente. Porque o Crumb, nos quadrinhos dele, tudo bem, ele fazia crítica pela crítica, a gente deixou isso declarado aqui, mas, ao mesmo tempo, ele também usava aquilo pra exorcizar seus próprios fetiches. Ele sempre... O quadrinho sempre foi a terapia dele mesmo, daquele homem extremamente estranho e bizarro que ele é. Não, eu até colocaria que ele não precisa ter essa linearidade. E às vezes, até a Mr. Natural muitas vezes não tem, né? Começa uma coisa, vai pra outra, faz um desenho no meio, e existe... E se você olhar, existe uma série de raciocínios por trás disso. Mas não tem uma sequência, não tem um fim, não é a mesma coisa. Muito bom. Ele era um cara que tava o tempo todo rabiscando ali no caderno dele, né, cara? Em vez de parar, ele tava rabiscando e tinha ideia, fazendo logo. Imagina um... Não precisa realmente saber. Um cara que, apesar de ser, entre aspas, underground, ele é um cara que, quando ele desistiu de morar nos Estados Unidos porque ele encheu o saco, ele trocou os cadernos de rabisco dele por um casarão na França, sabe? Isso é o quão influente e poderosa é a arte dele. What a mob in the park today. Gente, muito obrigado mesmo por esse papo. Esse papo foi maravilhoso. Ouvinte que tá aí do outro lado, eu espero que você casse e assista Fritz the Cat, que é um filmaço. Conheça a obra do Ralph Bakshi, que é muito legal, é uma obra extensa, muito boa e muito loucaça. É um jeito muito diferente da animação que você está acostumado, talvez, ou acostumado a ver. É, o jeito que ele mexe, que ele lida com música, que está presente em todos os filmes dele, é um troço muito diferente. E espero que você assista. Mas agora eu queria perguntar, na mesma sequência que eu chamei todo mundo, qual outra animação vocês indicariam para o ouvinte do Teatro Escuro, o ouvinte do Necrofilme, com conhecer, ampliar seus horizontes cinematográficos aí de desenhinhos animados. Começando por ele, nosso argentino lusitano, Julian, qual você escolhe? É, desenho assim, desenho pra ver. Não, não precisa ser animação, qualquer outro filme. Eu falei desenho porque a gente assistiu uma animação, mas pode ser o que você quiser. Que bom. Não, mas eu fiquei com vontade de ver novamente O Senhor dos Anéis, que ele também redesenhou, etc. E na época foi bastante, não vou dizer criticado, mas tipo, ah, que chato, etc. Mas é algo que eu veria de novo, porque o filme é espetacular, do Peter Jackson, pipipi, popopó. Mas eu acho que um desenho pode dar uma profundidade diferente, um olhar mais poético, digamos, que podemos nos permitir agora que já vimos a historinha e já entendemos a historinha dos Senhor dos Anéis, etc., vamos curtir um pouco da poesia, que é boa. E eu acho que eu não desfrutei desse desenho e agora eu ia desfrutar mais. Olha aí, muito bom. Vai ser um choque, principalmente para quem está acostumado com a do Peter Jackson, está acostumado com o Viggo Mortensen, com o Aragorn, e vai ver que o Ralph Bakshi desenhou um indígena velho para ser o Aragorn. Muito bom. Matheus Mantuan, tua vez. Boa. Eu vou jogar no fácil aqui, tá? Vou recomendar o que provavelmente é a melhor adaptação de quadrinhos pro cinema da história, que é o American Splendor. Olha aí. Com o Paul Giamatti fazendo Harvey Picker, que também é um quadrinista americano, estadunidense. E eu faço essa secção porque o Harvey Picker teve várias parcerias com o Crumb. O Crumb desenhou muito as histórias que o Harvey Picker escrevia, né, pra poder fazer o quadrinho. Nesse contexto, assim, é um filme que ele vai cortando cenas reais do Harvey Picker com o Paul Giamatti interpretando ele, né? Magistralmente. E colocando toda a história. O Paul Giamatti é foda. Maravilhoso. Foda demais. E nesse filme é o ápice dele, cara. Bom, talvez ápice é exagero, mas pelo menos o que eu consigo me lembrar, assim, é o ápice de interpretação desse cara. Contando uma história que é intimista no máximo, assim, que é até uma coisa que é até mais assunto hoje do que quando eu vi o filme, quando o filme foi lançado, que é você pegar uma pessoa que claramente é neurodivergente, tipo, claramente, tem diagnóstico não, mas, tipo, claramente é, e vendo como a sociedade enxerga e usa ele, né? Tem todas as questões dele em talk show, e aí começaram a chamar várias vezes ele pra ir em talk show porque ele era engraçado, falava Viram diferente. Um freak, né? Show, né? Exato. E desumaniza completamente a pessoa. E assim, ele era um arquivista, eu acho que de um, não sei se é biblioteca, mas uma instituição dessa, assim, ele era arquivista, pegava, ficando documento, o trabalho dele era esse. Era hospital. Ele adorava hospital? Eu acho que era, né? Sim, algo do tipo. É, bem provável. Depois tem que lembrar certinho. Ele tinha uma fixação gigante com blues e fazia, eu não sei se crítica é a palavra, mas escrevia sobre o que ele ouvia, ele adorava os discos dele, tinha uma fixação do objeto, né, que é também um sintoma ali, dos discos que ele possuía, e escrevia histórias dele mesmo para as pessoas. E quando eu digo escrevia, ele desenhava o boneco de palitinho e pedia para pessoas que sabiam desenhar fazerem um quadrinho de fato. Excelente. Como o Crumb foi um deles. Então, é tudo isso que eu tô falando em um filme que ele te deixa mal várias vezes por ver a realidade, e pelo menos pra mim, pra boa parte das pessoas também, vai ter uma grande identificação ali em vários momentos. Olha aí. E nesse caso, a empatia do jeito real, assim. Então, cara, assista. American Splendor é um filme que ficou perdido no rolê. Tipo, ainda mais depois que começaram a adaptar a gibi do Batman pra cinema. Cara, esse filme de 2003, muito salvo me engano. Então procurem American... Eu acho que no Brasil chama Anti-Herói Americano. Isso, é o que eu ia dizer, Anti-Herói Americano, isso. Exatamente. Muito bom, pô. Vamos atrás, que é maravilhoso. Filmaço. Por favor. Evaristo Ramos, tua vez, cara. Qual é a tua escolha? Eu sei que você assistiu Anti-Herói Americano há pouco tempo. A gente comentou sobre isso. Então, se essa era a tua escolha, amaldiçoe o Matheus Mantuan, escolha outra. Realmente, essa era a minha escolha. se quiser trocar, eu tenho um backup, tá? Eu tenho Não. Eu tenho aqui um reserva aqui. Não é um filme, eu peço até perdão pro pensador por não ser um filme, mas é uma série animada, que é do... A do Super Choque, cara. Olha aí, cara. Static, né? Muito bom. Isso, que trata também muito sobre... questões raciais, eu acho que é também no Harlem, né, cara? Tem. Eu não lembro se é do Harlem. Tem essa lacração aí que o Nerdol odeia, né? Mas ele insiste em dizer que Super Choque não tem, então a minha indicação é essa daí, cara. Maravilhoso, cara. Olha aí, isso foi realmente inusitado, cara, muito bom. E, pô, eu queria dizer, eu tô muito feliz... Opa, rapidinho, quem tá tocando a campainha nessa caralha de hora? Rapidinho que eu já volto aí. Inferno, quem será uma hora dessas? Correio! You have mail. Ok. Correio chegou com os últimos comentários. Chumagorete, melhor sair daí pra trabalhar. Não fale comigo, não vê que eu ainda tô ocupado? Ele meio que viciou na terapia. Até eu tô tentando tirá-lo do teu quarto. Minhas estatísticas diziam que não dá pra confiar em demônios frufrus. Mas Gwenter, ele tá assistindo hentai? Meu Deus, quão ridículo tá esse episódio. Eu não falei pra não falar comigo nunca mais, porra! Olha, vai ter que ser você, dona Búfala... Bison, vaca, cabra, cabrito, o que diabo você seja. Eu vou ler nos comentários e você responde aí o que vier na telha, beleza? De jeito nenhum. Isso não tá no meu contrato. Também não tá no meu contrato ter um diabo velho se punhetando pra desenho japonês no meu quarto. Mas você me meteu nessa merda ainda assim, né? Anda, vai. Sabia que ia dar merda esse papo de coach influencer. Tanto faz. Vou fazer como der, usar meu mindset de carisma pessoal. Tenho certeza que ainda será melhor que você. Primeiro comentário de Norberto Silva, grande escritor e brother Norberto Silva, que já participou de vários podcasts e participou também escrevendo para o Desleituras, que ele diz pra gente assim: esses seus períodos de ausência só deixam os retornos ainda melhores. Um programa excelente e já pode contar com meu voto para fazer o quanto antes o programa de React de um filme sobre Reacts. Vai ser muito bom. Deixo aqui meu repúdio ao ato falho do Jota ao revelar seus estranhos fetiches. Chave de cadeia brabo. Chumagorete continua sendo legal, estranho e ao mesmo tempo muito familiar. Tô começando a ficar encafifado. Eu também tô, Norberto. Um dia vamos descobrir essa charada que é Chumagorete em sua voz. Quanto ao filme, ele continua aqui. Quanto ao filme, vou adorar ver com vocês quando a próxima parte for ao ar. Parabéns pelo excelente cast, pensador, e bem-vindo de volta. Valeu aí, seu Norberto. Tua voz é meio familiar mesmo. Você, por acaso, fez a gravação do Carro da Pamonha? Próximo comentário de Michael Evani, grande escritor e roteirista lá do Pará, que diz pra gente: quando vocês comentam sobre Ouroboros, eu lembrei de uma streamer que se mantinha isentona e vivia com episódios cíclicos sobre desistir do canal por conta de eventuais ataques dos próprios fãs. Não quero dizer que era culpa dela nem nada, mas não deixava de pensar como era ela mesma que cultivava esse tipo de público, e a maré virava sempre que ela demonstrava, como mulher, um pingo de opinião própria. Tudo para não perder seguidores, afinal. Super entendo, Mike. Eu mesma trato todos os meus fãs com ignorância. Eu ignoro todos e o resto eu trato com violência. Próximo comentário de Fabrício, grande mestre lá do blog Sexta-feira Clássica. Ele diz pra gente: boa noite, gente e pensador. Tudo beleza? Excelente cast sobre a resenha de um filme que eu ainda não vi, mas fiquei curioso depois e vou solicitá-lo ao nosso traficante cultural, Sérgio Cabral, nosso grande mestre e apoiador. Os convidados estavam bem afiados. É bacana quando falamos de algo que a gente curtiu bastante. Ler, ouvir ou jogar, o papo flui naturalmente e bem-humorado do jeito que foi. Gostaria de agradecer as menções que fizeram a mim risos. Nerdmaster e sua espontaneidade foi hilária, sem contar a ligação louca dos filmes da trilogia Corneto. Risos. Jota, fiquei surpreso em saber que você já passou lá no blog da Sexta-feira Clássica e viu a postagem da revista Old Gamer, número 8, que por coincidência é a matéria de capa do jogo Sweet Home, que é considerado o pai do jogo Resident Evil. Olha aí, eu não sabia disso. E foi uma postagem também E foi a postagem da gente também sobre o Halloween. E eu que pensava que só minha mãe lia as postagens lá. Risos. Muito obrigado a todos por mencionarem o blog e ao Serjão por fazer uma parte importante dele. E por último, mas não menos importante, ao nosso amigo Pensador Louco, que ultimamente deixou todo mundo louco com sua ausência. Que esse seja o início de um novo ciclo e com mais saúde renovado para trazer um pouco mais de entretenimento aos ouvintes. Bem-vindo de volta e tudo de melhor sempre. Fabrício, eu não tava rindo de você, é só porque com este episódio aqui eu meio que estou voltando de outra ausência, né? Eu sou um cara muito ausente. É Fabrício, né? Já pensou em fazer publis de desenhos animados? Chuma Goretti mesmo tá ali, feliz da vida com o anime que te escolhi pra ele. Chama Pup Fucker. Me avisa. Próximo comentário de Jorge Fire Falcon, o host e grande amigo lá do Animesphere, que nos diz: salve, Pensador. Primeiro, bem-vindo de volta. Quero lhe pedir desculpas por não ter comentado no último episódio e o meu ouvido de editor ficou apitando o tempo inteiro pros efeitos. Shuma Goretti, seja muitíssimo bem-vindo. O Pensador estava precisando variar aquele que lhe deu umas lapadas nas banhas e ainda mais o negócio ficou dinâmico pra caramba. Obrigado, Jorge. Quanto ao filme, eu dormi em A Bruxa de Blair, então a chance de eu dormir neste é altíssima. De resto, um enorme abraço aos dois e até a próxima. Aqui ele refrisa aqui, Jorge Augusto, líder do Animesphere e editor tanto do Paranerdia quanto do Água de Moringa. Se você estiver aí, ouvinte, precisando de um editor de podcast, me procure que eu passo o contato do Jorge Fire Falcon. Nossa, o povo do anime junta tudo aqui nessa bodega. Sabia que era um sinal quando eu topada com o dedinho no sofá ao levantar. Próximo comentário de Sérgio Cabral, nosso apoiador de longa data, nosso traficante cultural e um grande amigo para todas as horas, que diz: salve, Pensador. Primeiro quero agradecer pela oportunidade de assistir esse filme em tão seleta companhia, escolhida a dedo. Não, peraí. Tem uma certa fantasma que tem fixação por dedos e unhas, é verdade. Ah, Chrissy, né? Era o nome dela. Muito bom, ele continua aqui. Saber que era um filme da Shudder já me deixou ansioso, pois eles têm muita coisa boa no currículo. Pena que eles não estão presentes no Brasil, mas fazer o quê? A gente acha nos outros serviços de streaming alternativo, piscadinha, piscadinha, streaming, que democratizam a falta de interesse em trazer obras aqui para as terras tupiniquins. Eu assisti novamente o filme depois com minha filha de 19 anos e meu filho de 15. Eles fazem bem parte dessa geração que cresceu bombardeada por youtubers escandalosos, então eu quis ver se a percepção deles era diferente. Vou te dizer que nada mais une gerações do que a vontade de ver um youtuber, no caso um livider. Ouvinte, ele tá falando isso porque a plataforma de stream que ele usa não é o YouTube, é o Live. É babaca se dando mal. Comentários como: meu, esse cara grita demais e ele faz merda de boas assim, eu fiz curso, me fizeram sorrir. Todos nós, Sérgio. O que me deixa triste é saber que ele vai ser torturado pela eternidade por uns capirotos de segunda. Fico imaginando o quanto Shuma Goretti ficaria feliz em poder causar torturas extremas de formas bastante criativas naquele mané. Pois é, quem sabe ele não escolhe outra pessoa além de mim, né, Shuma Goretti? Quando ele parar de se punhetar ali no quarto. Um abraço. Agora até eu fiquei com vontade de ver. Me fala que tem bichinho falante no filme, vai. Próximo comentário, um comentário enorme de Jota Santos, lá o host do... O Cabra da Peste host lá do Água de Moringa. Ele diz: pensito jagunço velho do meu pâncreas. Ele abre um parênteses: meu coração já tá fudido e eu tô reservando o fígado pra meus uísques. Então se contente com o pâncreas mesmo, tá? Ele continua. Quanto ao episódio, vamos lá. Quero xingar o Norberto Silva. Apesar de ser uma excelente pessoa, quando a coisa é interpretar falas de jagunços, ele só leva por baixo. O fio do cabrunco. Caralho, cara. O que será que... Eu duvido que eu tenha pronunciado isso certo. O fio do cabrunco tá afim de me fuder e nem é do jeito gostoso. Cuidado aí, senhor Norbi. Depois não reclame quando tu ficar queimado na rodinha. Olha só, estamos cheios de trocadilhos, né, seu Jota? Ele continua: eu achei mais assustador que o filme, que não é nada assustador, quando vocês percebem uma análise mais aprofundada com algumas referências culturais ou filosóficas. O pior é que eu também me surpreendi. Acho que dois bacharelados, um mestrado, um livro publicado, dois livros de produção, um podcast e muitos problemas mentais devem finalmente estar me ajudando. Pô, irmão, não pelos bacharelados ou mestrados, mas pelos problemas mentais é que a gente é amigo e eu sempre vou te apoiar nessa. Ele continua: o Fabrício é um amor de pessoa, né? Quando fui chamado para este episódio, eu que odeio terror, fui pesquisar algumas referências e para isso o primeiro lugar que fui é nos conteúdos dos nossos parceiros. Muitas vezes é o caminho mais curto e sempre dá bons resultados. Enfim, esse filme é uma crítica escrachada e exaferada. Cara, nossa, Jota, tá, eu não sei pronunciar isso. Da realidade dos ditos influencers. Existem raras e honrosas exceções de canais que permanecem seguindo a ideologia que foi proposta. Outros também são tão relevantes quanto esses, evoluíram e se tornaram versões melhores de si mesmos. Porém, a grande maioria dos canais que compõem o vasto oceano de chorume é escrava dos caprichos dos mecanismos de divulgação e se submete tal qual uma puta cracuda ao seu cafetão. Uau, cara, você tá nervoso, né, velho? Continuando. Isso nos traz pérolas com banheiras de Nutella, experimentos com amoebas, usar livro para parar um projétil de uma Desert Eagle .50 e ir de Mesbla. A podridão em busca de atenção e engajamento tem sido uma das grandes causadoras da idiotização crescente na cultura de massa, e se você quiser algo de fora dessa merda, precisa de muito esforço, objetivo de busca e filtro. Recentemente atingi os requisitos para monetização do meu canal, porém YouTube exigiu que para isso eu retire do canal um monte de vídeos que dão a identidade do canal. Além disso, me sugeriram criar conteúdo comentando ou narrando obras e passaram uma lista do que seria aceitável fazer. Olha aí, cara. Putinha de YouTube você, Jota. Que vergonha, que brincadeira. Seguindo. Decidi deixar sem monetização, pois por mais tosco e cafona que seja, o Água de Moringa é um projeto que saiu do coração de um nordestino orgulhoso de suas raízes e não irei negar isso em troca de likes, pelo menos por enquanto. Desculpa o textão, estou aguardando ansiosíssimo pela segunda parte, sem mais para o momento, me beija seu jumento. Uau! Ai, gente, agora me deu até um desconforto. Vocês dois não eram melhor arrumar um quarto, não? Próximo comentário de Julian sobre o podcast lá atrás, sobre os Commitments, o filme do Alan Parker. Ele nos diz, ouvindo o Necrofilme com MD retendo. Muito bom, o episódio de um filme foda. Fiquei curiosa, colocarei esse na lista também. Mas na lista de filme de velho, pra assistir com o vovô no Réveillon, enquanto o velho não vai de Silvio Santos. Próximo comentário de Danilo de Almeida no Castbox, que comentou os elogios que recebeu do Schumagoretti, falando agradecido pelos elogios feitos por Schumagoretti, haha. Olha, eu sou a terapeuta dele, te digo, se ele te elogiou, é melhor você correr. Pronto, acabou, dona Elza, Influelza, o que for. Sabe, apesar de você ter sido assim, meio sucinta nas respostas, eu percebi que você gostou de participar. E agora que Schumagoretti tá ali trancado naquele estado lastimável, meio que abriu uma vaga e... Gostou, gostou? Ô, banhudo, eu sou de longe melhor, mais brilhante, poderosa, resplandecente, perfeita que qualquer coisa que você já tenha feito ou venha fazer. Tudo que você faz é gravar esse arremedo de podcast e até nisso você é um bosta. Me esquece, viu? Que eu tenho palcos nos quais brilhar. Se vira aí. Fui. Porra, e agora? Bom, foda-se, ao menos eu ainda tô vivo. O que eu tenho que fazer agora? Ah, tá. Eu vou ali pedir pro povo fazer a escolha de música e depois eu decido o que fazer. Pô, gente, desculpa aí. Tive que atender Schumagoretti e seus desmandos ridículos. Na mesma ordem de antes, deixem aí o que vocês fazem, links, o que é que vocês querem compartilhar com a galera, onde o pessoal acha vocês. Julian Catino, manda. Bom, antes que mais nada, acho que pelo menos zerei a vida gravando mais um Necrofilme, como ficou muito feliz sempre de gravar. Devo ter muitas participações. A última vez que você teve, inclusive, também foi gravando uma animação, né? Foi aquele. Sim, do mundo do rock lá, como é que era o nome? Isso. Rock Rules, Rocking Rules. E, bom, então, primeiro deixar esse agradecimento, como sempre. Minhas redes sociais se resumem a xingar no Twitter, mas por outro lado pode. Tenho podcast, por outro lado. Gravo quando consigo e escrevo um roteiro que pelo menos seja. Tenha uma certa linearidade e depois não digam que é sem nexo. E estamos aí. Obrigado por me convidar. Porra, cara, você que sugeriu a gente gravar o filme. Como assim? Obrigado. Obrigado, cara, por me autoconvidar. Muito bom. Matheus, matou a tua vez, cara. Diga onde essa tua barba brilha online. Ok, agradeço bastante mais uma vez o convite. Sempre um prazer estar aqui. Última vez que gravei o Necrofilme com, eu acho que foi aquele Ayana Ghost, que é um filmaço também. Puta, então, filme bom pra caralho. Pô, agradeço por ter recomendado vir aqui naquele filme. Agradeço de novo por vir falar de Fritz the Cat. Nós tivemos já vários embates intelectuais sobre Crumb, né, em momentos não gravados. Sim. Então é maravilhoso poder vir aqui e passar a nossa impressão sobre a obra dele também, né, na animação do Bakshi agora. E, olha, eu tô completamente alheio de rede social recentemente. Eleições melhor e coisa. Pandemia fizeram eu virar uma pessoa melhor nesse ponto. Mas você recentemente vai poder me encontrar ali no Curva de Rio, no portal do Curva de Rio, curvaderio.com. A gente renasceu das cinzas. Renasceu completamente. Deixamos de tentar ser genéricos e falar de tudo e vamos falar do que a gente gosta. Então os temas são todos coisas que a gente gosta de falar e fazer. Recentemente eu tô falando bastante de cinema. Recentemente o Pensador teve lá pra falar de Blade Runner. Yes! Ouçam ali. E os outros filmes ali anteriores. Nada de ficar falando de coisa do momento, algo do tipo. É só realmente que a gente vai ter prazer em falar. Então quem puder prestigiar ali no curvaderio.com, acessem. E todas as redes sociais são @riodecurva. Porque Curva de Rio é um nome comum, aparentemente. Mas o site é curvaderio.com. E nos feeds também, portal Curva de Rio, você vai encontrar em todos os agregadores ali. Muito obrigado mais uma vez, é nóis, Pensador, cara, por estar aqui no Teatro Escuro. Evaramos Risto, tua vez, cara. Onde o pessoal te acha, fala dos teus trabalhos, tudo. Eu quero agradecer primeiramente aqui pela oportunidade de finalmente estar na presença do Júlio e do Matheus. Olha aí. Eu sei que vocês sempre estão trocando ideia lá no Telegram, lá no grupo do Pensadores. Uhum. E eu não entro quando vocês estão trocando ideia porque o Pensador tá lá, eu evito. Filho, né, da puta. Faz bem. Certíssimo. Mas eu acho que a última vez que eu estive aqui foi no Crimes Temporais, não foi, Pensador? Pô, pode crer. Não, você fez Commitments. Isso, Commitments. Ah, Commitments. Muito bom. Última vez que eu tive aqui. E tirando aí as redes sociais padrão, né? Instagram, Twitter, Sky, você pode me encontrar no OnlyFans, quer dizer OnlyFans, não, isso é outra parada. Você pode ler meu quadrinho atual, como irá, tem no meu blog, que o Pensador vai deixar o link aí para baixar os PDFs, mas, como recentemente eu descobri que o pessoal, tirando nós aqui, que ainda gostamos disso, mas a maioria das pessoas não gostam de baixar PDF, você pode ler lá na plataforma Flipthru. É um quadrinho que fala sobre um pajé indo tirar fora de uma velha aí com passado sinistro em um Brasil distópico, onde quem governa é uma teocracia. Meu Deus. Claro que isso aí é distópico, não entendi. É ficção. Isso aí jamais aconteceria. Essa ideia é ridícula, cara. Isso jamais seria possível. Como assim, cara? Como assim? Uma teocracia no Brasil? É absurdo. Não se tira essa ideia. Ai, ai. Esses quadrinistas são todos muito imaginativos. É, não. Né? Eles inventam cada coisa. Quem poderia pensar nisso? Muito bom. Ouvinte, todos os links estarão aí. Tanto na postagem do site, quanto no agregador onde você estiver ouvindo aqui, ao alcance do teu dedão. E agora eu queria pedir, para encerrar isso, já que ele foi o homem que trouxe este filme para nós, trouxe ao Teatro Escuro o Fritz the Cat. Julian, qual música você escolheria para encerrar este episódio? Cara, vou sacanear vocês, que eu tenho 3 nomes, vou falar quais são. Acontece que eu sou um cara muito religioso e eu sempre prezo a palavra do Senhor Deus, Frank Zappa. Então tenho 3 músicas de Frank Zappa. Puta merda. Não vou falar os nomes, eu vou falar como elas são. A primeira, ela é safada ao nível banheira do Fritz the Cat. A segunda é bastante longa e muito boa, variada, no mesmo ritmo, no mesmo tipo também das músicas, que aliás são maravilhosas, o soundtrack do filme é ótimo. E a terceira é mais curta, são 2 minutos e meio, é mais, entre aspas, palatável, é uma brincadeira inteligentíssima, como sempre. Também muito variada e no mesmo ritmo, na mesma, até os meus instrumentos da mesma época, que são 3 músicas dos álbuns da mesma época do filme, tá? Então queria saber quais vocês vão querer votar. Obviamente, como somos 4, eu posso ser o voto de Minerva e foda-se, vai ser a que eu quero, a menos que vocês 3 votem na mesma. Então vocês querem a primeira, a safada, a segunda, a longa, mas boa, a terceira. Exatamente, cara. No mundo que a gente vive, quanto mais putaria, melhor. É mais importante. Melhor. Então, vamos na safadeza. Putaria, então, será Dynamo Hum, o quase final de Overnight Sensation, do Frank Zappa, com 2 mulheres sensuais apostando com ele se consegue fazer elas gozar ou não. É muito engraçada a letra, um pouco talvez cancelada hoje seria, provavelmente, mas é uma ótima música. Maravilhoso! Pô, acho que é a primeira vez no Teatro Escuro que o episódio vai encerrar com Frank Zappa, sou muito fã. Eu errei quando eu falei, o Julian falou de putaria, eu achei que era a música em que ele fala da turnê que ele tava e que tinha uma grupo muito magrinha e que os assistentes de som estavam doidos pra ver quem ia ser o primeiro a comer a grupo magrinha, mas eu errei. Fique aí com o Frank Zappa. Tem várias músicas assim, sim, nesse nível do Zappa. Fique aí com o Frank Zappa, muito obrigado, não deixem de assistir Fritz the Cat, não deixem de acompanhar o trabalho, todo o excelente trabalho que Ralph Bakshi deixa pra trás, e valeu, gente! Alô! Meu! Boa! Uau! Acabou! Acabou! Faz tanto tempo que eu não termino um episódio sendo torturado que eu nem sei direito como terminar. Sei lá, de repente eu me sinto tão sozinho. Quem me chamou e vai querer voltar comigo? Agora é brincar de morrer. Ah, não, não, não, não! Deus, não, por favor, não, Deus, por favor! Participaram do episódio Norberto Silva como Chuba Goretti e Luciana Rodrigues como Influenza. She made a bet with her sister who's a little bit dumb. She could prove it any time all men was scum. I don't mind that she called me a bum, but I knew right away she was really gonna come. So I got down to it. I whipped off her bloomers and stiffened my thumb and applied rotation on a sugar plum. I poked and stroked till my wrist got numb, but I still didn't hear no dynamo hum. Dynamo hum, dynamo hum, dynamo hum. Where's this dynamo coming from? I done spent 3 hours and I ain't got a crumb from the dynamo. Dynamo, dynamo from the dynamo hum. Got a spot that gets me hot, ooh. And you ain't been to it. No, no, no, no. Got a spot that gets me hot, ooh. And you ain't been to it. No, no, no. Got a spot that gets me hot, but you ain't been to it. Some bovine perspiration on her upper lip area, and she said, just get me wasted and you're halfway there, cause if my mind's tore up then my body don't care. I rubbed my chinny chin chin and said, my my my, what sort of thing might this lady get high upon? I checked out her sister who was holding the bet and wondered what kind of trip the young lady was on. The $40 bill didn't matter no more. When her sister got naked and laid on the floor, she said, dynamo might win the bet, but she could use a little. If I wasn't done yet, I told her, just because the sun won a place in the sky, reason to assume I wouldn't give her a try. So I pulled on her hair, got her legs in the air, and asked if she had any cooties in there. She was buns up kneeling, I was wheeling and dealing. She surrendered to the feeling, and she started into squealing. Dynamo watched from the edge of the bed, with her lips just a twitching and her face gone red. Some drool rolling down from the edge of her chin, while she spied the condition her sister was in. She quivered and quaked and clutched at herself, while her sister made a joke about her mental health. Till Dynamo finally did give in, but I told her all she really needed was some discipline. Kiss my aura, Dora. It's real Angora. Would y'all like some aura? right here on the floor. And how about you, Fauna? You wanna? Sound like you're choking on something. Did you say you want some more? Well, here's some more. Oh, sure, but you think I could interest you in a pair of zircon-encrusted tweezers? Wait a minute, let me sterilize them. Give me your lighter. I couldn't say where she's coming from, but I just met a lady named Dynamo Hum. She strolled on over, said, "Look here, bum, I got a $40 bill, say you can't make me come. You just can't do it." I whipped off a bloomers and stiffened my thumb and applied rotation on a sugar plum. I poked and stroked till my wrist got numb, and you know I heard some dynamo hum. Some dynamo hum. Dynamo hum. Dynamo hum. Dynamo. Dynamo. Some dynamo. And little dynamo. And some dynamo.